Comic Pod. Pessoal, vamos começar mais um Comic Pod. Não sei qual será o número desse podcast, porque o nosso editor faz sorteio, mas eu sei que nós estamos chegando no número 24. Chamar o bug, mano. Eu sou o Felipe Morcelli, conto com as maravilhosas companhias de Dico. Eu! O senhor Juliano Yamada. Eu! E o nosso querido Marvete Altemar Gavião. Tô finalmente de volta. O assunto de hoje é a Tropa Sinestro, ou Sinestro Corps War, ou Guerra dos Anéis. Guerra dos Anéis! Parece nome de filme pornô, né, cara? Guerra dos Anéis de Couro. Critério escolheu o nome bonito dessa saga, no qual vamos comentar aí o desenrolar desse evento, que é considerado um blockbuster dos quadrinhos americanos, e que segue também o podcast número 6, como é que pode, número 6, no qual nós falamos de Lanterna Verde e Renascimento. Beleza? A gente volta logo depois dos e-mails. Olha lá no céu! É um pássaro! É um avião! Não, é Deus! Então, comiqueiros, vamos para mais uma leitura de e-mails e comentários do Comic Pod. Essa referente ao podcast número 21 sobre seriados baseados nos quadrinhos. Hoje estou aqui com o Chapolin. Saúde. Obrigado, né? E vamos aos nossos e-mails e comentários, já que hoje nós recebemos e-mails, Chapolin. Pois é, rapaz, e-mails. Quanto tempo? Começar aqui pelo e-mail do Ranzen, acho que é assim que se pronuncia. Ranzard, 20 anos de idade, profissão. Acho que é o Ranza do Rio de Janeiro, não? O Ranza do Rio de Janeiro. Ou seria o Ranzar Júnior? Não sei. Aqui tá tudo junto. É, então vamos supor que seja o Ranzar do Rio de Janeiro. 20 anos estudante. Antes de tudo, queria parabenizá-los pelo excelente podcast. Ótimo tema e, claro, soltei altas risadas quando um de vocês disse que a tradução de Clark Kent seria Carlos Kent, amante latino. Bem, aqui com algumas sugestões para os próximos Comic Pods. Eu acho que escreveu Comicasts, né? A série Marvel 2099, Marvel vs DC, Graphic Novels, Batman Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, Doce Stan Lee, eu particularmente acho que ele era um Skrull. Grandes obras de Alan Moore, Scans, propaganda pela pirataria. Bem, por enquanto é só isso que eu me lembro, até mais, continue com excelente podcast. É, você será transferido para o setor de recomendações, aguarde na linha. Queremos lhe atender cada vez melhor. Aguarde só um instante, por favor. Prezado cliente, já iremos atendê-lo. Agora o e-mail do nosso amigo Alex Caieiro. E aí, Comic Man? Ótimo cast, curti muito as séries comentadas. Só faltou falar da série Italian Spider-Man. Cara, Italian Spider-Man é a melhor coisa da internet. Nossa, nunca ouvi falar. Nunca? Tipo, uns estudantes de cinema da Austrália decidiram fazer um seriado no estilo daqueles seriados italianos dos anos 60, sabe? Bem trash. Uhum. Que roubavam direito da Marvel, sabe? Sim. Eles fizeram o Italian Spider-Man, cara. Que é muito bom. E se possível, eu gostaria muito de um cast sobre desenho animado de heróis. Uma fantástica animação do Batman, Batman Animated Series. Esse desenho é maravilhoso, assim como o Liga da Justiça. Principalmente por mostrar o conflito na Liga. Pra variar, o Batman fodástico. Pra encerrar, como hoje, estreia Terminator Salvation, aí vai a frase da semana. Come with me if you wanna live, the Governator. Próximo e-mail é do Shoichi, o cara que desenhou o Avatar. É de Suzano, São Paulo. Quando o Shoichi vai me desenhar? Eu quero saber. Não sei, mas eu sei que ele desenhou o Jason hoje. E aí, cara, muito legal os Comic Pod sobre séries. Vocês estão evoluindo a cada programa, tanto em conteúdo quanto em edição. É a primeira vez que escrevo um e-mail pra vocês, pois dessa vez vou escrever um pouco mais. Sobre o quadro novo de lançamentos, foi uma ótima iniciativa, muito boa. Não sei se foi intencional, mas vocês comentaram uma sugestão legal e um lançamento de linha, Passe Longe. Não, um lançamento da linha Passe Longe. A companhia Easy, mostrada em Sargento Rock, tem o mesmo nome de uma companhia real que lutou na Segunda Guerra e foi retratada no seriado da HBO, Band of Brothers. Olha, isso eu não sabia. Companhia Moleza. Eu comprei o álbum aí do Silent Rock, eu gostei bastante. Funcionou nas mãos. Aham. Ia comprar se ele tava sem grana. Então, a série do Batman, sinceramente, o seriado influenciou uma mudança nas HQs, pois a mesma também já veio de uma linha de histórias em clima camp. O problema dos quadrinhos era que não havia restrição orçamentária para as cenas. Por isso, o pessoal privava e colocava os personagens em situações cada vez mais absurdas até perderem o controle. Por isso, posteriormente, cortaram toda a palhaçada e deixaram o Batman sério e sombrio. Mas isso não significa que deixar o Batman num clima mais leve e colorido seja algo ruim. É exatamente o que o careca tá fazendo nas histórias do Morcego. Um grande abraço. Um abraço pra você também. Então, para os fãs do nosso querido Silvio Santos Rocco. Oi. Ele está de volta aqui fazer uma participação nos e-mails depois de muito tempo. E aí, Alan, como é que é a vida de trabalhador no Brasil? É uma coisa muito sofrida hoje em dia. Hoje recebi o meu salário, tô feliz. Vou botar aqui não vou botar no post não, o negocinho do Bradesco aqui, que senão ele pega a minha cena. Mudando de assunto, então, agora vamos começar os comentários, é isso, do Comic Pod? Puta, eu já ia falar, olha como eu tô, faz tempo que eu não participo do podcast, que eu ia falar Comicast, cara. Olha como eu tô, faz tempo que eu não participo. Tá, beleza. Então tá, vamos lá. Posso começar? Vai. Vamos começar com os comentários, começando pelo Fábio Ciccone. Pra começar, ficou animal a abertura do cast, com um mix de músicas de filmes de HQ. Não sei se é nova ou não, mas só percebi agora. Excelente também o quadro nas bancas. Ótimo para acompanhar e ficar sabendo de boas HQs para comprar. Verdade, a abertura do cast feito pelo Vlad, também achei que foi muito bom. Que pato, com aquela vozinha sexy, que não é de um de nós, tá? Ah, foi, claro. Então, minha vez, vou ler o comentário agora do Márcio, que diz: muito boa essa edição. Ainda estou escutando, estou no Lewis e Clark. Aliás, falando desse, tenho uma reclamação pra fazer dos DVDs. Sim, eu gosto da série e tenho os DVDs. Que dia? Não tem dublagem na última temporada. Dublagem essa que existe foi exibida na Warner Channel. Sacanagem, bonequinho com a língua pra fora. Ah, sim, falando em Lewis e Clark, são tantas as referências que teve até um episódio em que o Batman foi diretamente mencionado. Se não me engano. Acho até que foi no piloto, antes dele assumir a identidade Superman. A Marta pergunta pro Clark se ele iria fazer o mesmo que aquele rapaz de Gotham. Nossa, aquele rapaz. Rapaz de Gotham. Continuando no outro comentário dele, ele diz: acredite se quiser, Clark Kent da primeira temporada de Smallville deve ter entre 15 e 14 anos. Isso mesmo, aquele marmanjão e todos os amigos ao redor na casa dos 15 e 14 anos forçaram muito a barra com isso. Carinha feliz. Nossa, 14 anos tenho eu, né, cara? Que carinha deu uns 30 no mínimo. Posso ler agora? É da minha avó. Minha avó vai ler agora. Vai lá. Lê aqui o comentário do Jackson, que não é nem o Michael, nem o do Pandeiro. E nem o Five, nem o Jackson Five, ou esse é novo. Five. Tava achando o cast legalzinho, tema levemente interessante, vocês estavam mandando bem nas informações. Até rachar de rir com o Piteru Paruco e Carlos Quente, o amante latino. Valeu, Garela. Agora posso ler o do Samuel Varela. O cara tem 30 anos e é de Crato, no Ceará, no Seno Gravatar. O cara é de Crato, Seno Gravatar, na verdade é do Ceará. Esse erro aí. É um erro de digitação aqui do Kajima burro, mas é legal. Que legal, me lembrei de várias séries que eu vi antigamente. Eu lembro que canal passava. Das citadas eu já vi Shazam de 1974 com aquela cabeleireira de Billy Batson. Nem precisava usar capacete. O Homem-Aranha de 77. Esse eu lembro que vi alguns episódios apenas. The Flash de 1990. E esse era o que eu mais gostava. Se não me engano, passava na mesma época que passou a série Super Máquina na extinta sessão Aventura da Globo. Caralho, Super Máquina. A Super Máquina era sensacional. Porra. Lois e Clark, As Novas Aventuras de Superman de 1993. Muito bom, mostrava mais o lado Clark Kent do que Superman. Esse passou há pouco tempo atrás também, a reprise. Mas viu o Superman ali, cara? Superman. É o. Passou ano passado, né? No SBT, as reprises dos episódios e tal. É muito ruim. Tava passando na Warner também a reprise. Também. E Smallville de 2001, apesar de não ser lá essas coisas. Já vi todas as temporadas, não sei por que ainda assisto. Talvez ainda tenha uma mínima esperança que um dia vai melhorar. Só vi um episódio de Beasts of Prey e não consegui ver mais. Mas fora isso, acabou os comentários e agora o que a gente vai fazer? Cagar? E agora nós vamos para casa. Vamos para casa. Gostaria de dar um abraço. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Preciso dar uma trapadinha, vamos embora, vamos embora. Eu ainda não vou, eu vou, vocês ficam aí, eu vou estar aí com o Vlad. Vamos embora? Vamos embora. Nas bancas. No mais, eu queria participar nas bancas também, mas não dá pra ir nas bancas porque eu só trabalho. Não fazer nada de Dia dos Namorados, velho? Vamos fazer alguma coisa de Dia dos Namorados, então? Na leitura de e-mails, vamos fazer uma coisa de Dia dos Namorados. Olha, onde vai ser namorado, cara? Chapolesco. Tá sem namorado, né, Chapolesco? Sim, sim. Kajima nem pergunta, porque o Kajima tem 14 anos. Vai namorar o que? Um bezerro? Mas não. Eu também tô sem namorado, então eu faço um apelo pra nós três, o trio aqui dos e-mails. Garotas, mandem e-mails pra no próximo do ano que vem vocês não passarem sem namorados. É, na verdade, não, porque agora que dia que é? Hoje é dia. O relógio. Hoje é dia 10, dia dos namorados, dia 19, não é? Dia 12. Dia 12, eu tô certão, tô sabendo bem porque eu não tenho namorado. É o dia 12, daqui 2 dias, o podcast sai amanhã. Hoje? Amanhã? Não sei. Domingo. Tá, sai hoje. O podcast sai hoje e o dia dos namorados é amanhã. Isso. E você, garota, manda e-mails antes. Ou se manda pra gente. Quem sabe alguma coisa acontece no meu coração. É? Opa, eu sei que nós temos ouvintes mulher, cara, que ela. Eu fui na Gameway e tinha uma mulher que veio falar comigo, tá? Quero ouvir como que pode. Oh, que legal. Era velha? Ou ela era cega? Não, ela devia ter uns 16 anos, sei lá. Opa, legal. Já manda pra nós. Depois dos 16 não é pedofilia. É aliciamento de menores, mas não tem problema. É apenas 4 anos a menos de prisão, mas tá legal. Então, vou falar aqui que, Bárbara, você me acha um idiota, mas eu te amo do mesmo jeito. Isso mesmo. A Bárbara, ela trabalha no circo, é a mulher barbada, a Bárbara. Que idiota. Nada que um trintão não sirva na Augusta, né, Chapolesco? É. Nada que um trintão não dê jeito no Dia dos Namorados. Pelo menos passar sozinho a gente não passa. Trintão ajuda. Trintão ajuda. Vou dar uma dica pro pessoal que mora nas regiões aqui do sul ou do sudeste. Vou dar locais pra você não passar o Dia dos Namorados sozinho. Santa Catarina. Se você não tem uma namorada, compre uma, né? Isso, pague trintão. É o Dia dos Namorados trintão, promoção do Como Que Pode. Dia dos Namorados com trintão. Você vai na Avenida Ercílio Luz, em Florianópolis, umas 11 horas da noite, pague trintão, passa o Dia dos Namorados não sozinho. No Sudeste, em São Paulo, você vai na Augusta, ali, lá pelo qualquer horário do dia, Augusta, você gasta de 10 a trintão, você também passa o Dia dos Namorados sem nada. Outra coisa é você ir no Rio de Janeiro, lá perto onde tem um trailer, entra dentro do trailer, a senhora Dona Vera, paga trintão e passa o Dia dos Namorados com ela. Filho da puta! Isso mesmo, tem um feio da puta embaixo de cima do cast. Que cuzão! E pague trintão, é isso aí, promoção do Comic Pod. Gaste trintão no Dia dos Namorados e não fique sozinho. Só não gastem com o Chris Dias, barra piada interna. Deu? Pronto, acabou, um abraço. Começando mais um Nas Bancas, eu sou o Vlad, tô aqui com o Kajima de novo. Oi, pessoal. E hoje a gente vai falar de quê, Kajima? Hoje vamos falar de duas HQs que estão aí nas bancas, naturalmente, né? Que é Wolverine, Logan e Lanterna Verde 9. É, começando com Wolverine Logan, que é uma edição especial. Sim. Escrita pelo Brian Cavalga e desenhado pelo Eduardo Risso. Risso? Eduardo Risso, que fez o Sem Balas, né? É, essa HQ foi publicada originalmente em Logan 1, 2 e 3. Tá saindo aqui especial pela Panini Comics. E a história mostra o Wolverine indo pro Japão pra acertar as contas com uma pessoa que ele só lembrou agora que existia, né? Por causa da volta das memórias. Por que não, né? É, né? E aí isso leva a um flashback que conta a história dele com esse cara que ele foi encontrar no Japão. E aí a história se passa a maior parte do tempo em 1945 em Hiroshima. Uhum. Ou seja, pouco antes de jogarem a bomba atômica, né? E mostram o Wolverine como um cara imortal, né? Que ele sobrevive à bomba atômica. Outra coisa muito tosca que ele sobrevive a, se não me engano, o cara come o coração dele. Mas assim, mesmo sem dar muito spoiler, é óbvio, né? Que ele, a bomba vai cair em cima dele, né? Ah, por que não? A história em si é muito fraca. Mas o que salva edição que eu gostei é a narrativa. Narrativa muito bem feita, assim. As cenas têm um andamento muito bom e os desenhos também. É, apesar de que eu achei os desenhos meio feio, cara. Tem umas horas que o Wolverine tá diferente, assim. Eu achei que o traço meio apressado, assim. É, o traço sim, né? Não é um traço muito bem definido. Mas a narrativa é muito boa, assim. Até mesmo a diagramação, né? Dos a diagramação, tem, né? Isso. Né? A ambientação da história eu acho muito boa. Mas a história é muito fraca, né? O autor também sugere, tipo, uma perda de dignidade do Wolverine, né? É, é só sugerido, assim, não é explícito isso não, não dá pra ter certeza não. O que é toscão. É, mas enfim. E uma das únicas coisas que salva essa HQ, que eu diria pra vocês comprarem só por causa disso, é que vem uma dog tag. Dog tag do Wolverine, vai botar no pescoço. Tá saindo por quanto aqui? R$10,90. 72 páginas. Isso. Não sejam enganados pelo dono da banca, se não tiver num plástico uma dog tag, não comprem. E é isso aí. A outra edição é a Dimensão DC Lanterna Verde número 9, que é a estreia da série Origem Secreta. Infelizmente eu parei de comprar a Dimensão DC na edição 5 ou 6, infelizmente eu me arrependo, tô pensando em voltar a comprar ela agora. Ah, vale a pena, assim, pra mim a Lanterna Verde é a melhor revista da DC atualmente. Uhum. Mas essa série, Origem Secreta, ela vai contar mais uma vez a origem do Hal Jordan, né, que já foi contada várias vezes, mais uma vez aí. Mais de 10. É, mas é a história é muito boa, né, escrita pelo Geoff Johns, desenhada pelo Ivan Reis. Nessa primeira edição, o Lanterna Verde só aparece na primeira e na última página, né, a história toda é só com o Hal Jordan. Peraí, mas o Lanterna Verde não é o Hal Jordan? Não, tô falando ele como Lanterna Verde, né? Ah, sim. Mas aí mostra a infância dele e ele entrando pra Força Aérea, aquela coisa toda. Mas a história é muito bem contada, assim. O Geoff Johns, quando ele escreve um negócio que ele quer, ele faz bem feito. E isso tá muito bom. É, nessa ele dá uma adaptada no sentimento do medo, né, do Hal Jordan. Em vez de, tipo, mostrar que ele não sente mesmo, mostra como se ele soubesse lidar com medo. É, que ele fala logo na primeira página isso, que ele fala pras outras pessoas que ele não tem medo, mas na verdade ele sente medo, só que ele finge que não tem, né? Sim, é, mas eu acho que isso fica meio que, será, o pessoal tá mó lá empolgado com a Guerra dos Anéis, aí ótimo origem, cara, não é meio desanimador, não? É, se quebra um pouco o clima, né, que vinha estabelecendo um clima crescente depois da Guerra dos Anéis, em direção aí à Noite Mais Densa. Sim. Dá uma quebrada de clima, mas, assim, eu achei a história muito boa. Tem a arte do Ivan Reis, né, o brasileiro que tá mandando isso. Bem pra caralho. É. Eu acho a arte dele muito boa mesmo. Ele tinha desenhado a Guerra dos Anéis, né, aí depois ele parou e agora ele tá voltando na série do Lanterna. Nossa, o carinha lá de Possuído pelo Parallax, ele achou muito bem feito, cara. Kyle Rayner? É, nossa, ele tava com uma cara de mão. É, maneiro. Nessa aqui nós também temos outras histórias que vem junto, que é A Busca, né? Da Tropa dos Lanternas Verde, que é meio fraquinha, mas assim, não é, ah, não é ruim, ela não. É convocada pra resgatar os anéis da Tropa Sinistra. É, não é uma história ruim, mas é meio fraquinha. Pô, vale ler ali pra pegar tudo. É, até porque é a continuação, né, da Guerra dos Anéis. Sim, nós temos Johnny Mnemico, que mostra a Lanterna Verde, Alan Scott, convocando o Johnny Mnemico, um velho amigo, pra resolver um crime, né? Isso, é, a história é muito boa também, bem escrita pelo Tony Bedard. É, e tem o Azul e Dourado, né, que é aquela do Dourado e do Besouro Azul, mostrando eles indo pra uma outra realidade alternativa. Que tá muito boa essa série do Gladiador Dourado, eu tô gostando muito. Mas, assim, é, pra quem conhece a história do universo DC, né, quem é, não conhece... É de referência e tal, né? É, nessa edição eles fazem uma referência à Liga da Justiça Europa, né, lá nos anos 90, 80, 90. É, eles chegam numa realidade onde o Maxwell Lord tá prestes a dominar o mundo com o Max, né? É, na verdade é a nossa realidade, né, porque na última edição o Gladiador Dourado voltou no tempo e salvou o Besouro Azul da morte. E aí isso mudou o presente, né? Então no presente eles não mataram, a Mulher Maravilha não matou o Maxwell Lord e ele conseguiu dominar o mundo aí com o Zomax. Pois é, o problema é que a Mulher Maravilha mata as pessoas. Essa edição vem com 96 páginas, pelo preço de R$7,50, tá sendo publicada pela Panini Comics, né? É uma revista mensal. Então fiquem aí com o Comicpod. Comicpod número 22 e a gente fica por aqui. Você não vai me ouvir nesse podcast se você não gosta de mim, vai ser uma coisa boa se você gosta de mim, você se fudeu. E tchau. Valeu. Crianças, vamos começar. A Sinestro Corps War, considerado um mega evento dos quadrinhos americanos de 2007 e 2008 lá fora e 2008, finalzinho 2008 aqui no Brasil. Foi publicado em 11 edições lá fora, variando entre a revista Green Lantern, Green Lantern Corps, né? E alguns one-shots. Teve Sinestro Corps War. É, teve o Sinestro Corps War, teve o Superboy Prime, o Superman Prime. Não, mas essa aí não era um one-shot, era tipo uma pequena fazendo a série, uma minissérie mesmo, de histórias independentes, cada edição chamada Tales of Sinestro Corps. Acho que era isso. Ah, é, então, mas só que todas elas são número 1, né? Mas elas precisam ser lidas na ordem certa da série principal, da saga principal. Exatamente. Existe uma ordem de leitura, e pra quem resolver pegar na internet ou comprar importado, né? Ou então ir nos Estados Unidos, ler e voltar. Você procure aí o checklist, ou então se você comprar as edições 1, 2, 3, 4 e 5 de dimensão DC, você vai ler já na ordem certinha. É, isso que eu falar, quem quiser comprar, quem quiser ler, né, é só procurar a dimensão DC desde a primeira edição, e você vai comprando até a edição 8, porque até a edição 8 você vê consequências dessa guerra. Que na verdade é um caça-níquel bem salvado, né? Cara, não achei tanto não, hein? É um caça-níquel que vale a pena. Ah, número 1 foi bom, pô. Veio com chaveiro muito bom. Não, e o melhor, é um evento que você pode acompanhar numa revista mensal só. Ah, sim, isso realmente é muito interessante. Ponto pra Panini, né, cara? Ela às vezes faz umas cagadas como Guerra dos Anéis, mas tem vezes que ela acerta em cheio, né, cara? Como esse. Você só comprava a dimensão DC, você lia, tipo, na primeira dimensão DC, eram duas do Lanterna Verde e duas da Tropa de Lanterna Verde, ou seja, eram quatro episódios da mesma saga no mix só, cara. Parabéns ao Panini. Na verdade, foi uma situação forçada, porque como eles têm que publicar a saga de alguma forma, a revista do Lanterna já não tava mais saindo na revista da Liga da Justiça, que era onde saiu o evento. Então eles tiveram que publicar quatro capítulos de uma vez só pra adiantar o que tava atrasado. Mas, cara, eu acho que eles mantaram bem, porque eles acabaram formando o atualmente o melhor mix da Panini, de longe. O melhor mix da DC da Panini é esse. Isso é verdade. Mesmo agora que não tem mais só Lanterna Verde, que agora tem Lanterna Verde e Gladiador Dourado, continua sendo, de longe, o melhor mix da DC. Mas daqui a pouco eles vão colocar uma terceira revista no mix, que vai estragar tudo. Na verdade, na dimensão DC 9, já colocaram uma outra, que é Sociedade da Justiça de S.A. Classified. Ah, mas o que tá saindo tem a ver com Lanterna Verde, né? Então... Não, é, isso que eu ia falar, né? Tem a ver. E aleatória. É umas historinhas que tem dentro da Sociedade da Justiça Oficial sobre o Sentinela, o Alan Scott. É Sentinela. É, Sociedade da Justiça Classificada do 25. Muito bom, adoro Sentinela. Aliás, Sentinela não, Lanterna Verde, até que ele voltou a ser Lanterna Verde. E mês que vem vai ter de novo essa. Ele volta a enfrentar o vilão. Não enfrentar, né? Ele pede um favor pro Mímico. É, maneiro, cara, gostei. A arte do cara é irada, o cara manda bem. É, peraí. Nós vamos falar de Alan Scott aqui, meus queridos? Prosseguindo. A gente poderia, mas fica pra próxima. Pois é, concordo. Vamos aproveitar e dar aqui para os nossos ouvintes novatos e quadrinistas novatos explicar um pouquinho o que é a Tropa de Lanternas Verdes. Basicamente são policiais, literalmente. É, na definição, policiais do espaço que usam anéis verdes. Pronto, acabou. Mas, cara, tome cuidado com essa frase que usam os anéis verdes. Que pode ser alienígena, é mulher Hulk. É, mas simplesmente os Lanternas Verdes, eles foram criados para proteger o universo depois do que aconteceu. Para usarem os anéis. É, mas antes dos Lanternas Verdes existiam caçadores cósmicos. Aham, que também teve uma história muito boa, que também é recapitulada na Tropa Sinestro, que é a história lá do Millennium, né? Por que tem sobre a tropa que o que a gente fala, não sei se o desenho falou, que é que eles são seriados em Ua, que é um planeta que teoricamente fica no centro do universo. O planeta também é a bateria central, de onde vem a energia de todos os planetas. O que na verdade significa que o planeta ele está em constante movimento, porque o universo sempre se expande. Se expande em relação ao núcleo. Então isso significa que ele pode estar parado, uma vez que ele fica exatamente no núcleo. Ah, não, eu não acredito nessa teoria. Eu acredito que o planeta é móvel. Sim, e também, por mais bem intencionada que seja a tropa de Lanternas Verdes, elas são mantidas por aqueles anõezinhos mau caráter chamados Guardiões. Porra, né? Aí, a partir mesmo dessa própria Sinestro Corps, tu vê que eles estão começando a ficar bem filho da putinha, hein, cara? Já faz tempo que eles são assim. São todos clonados do Zangado, da Branca de Neve. Bom, a Tropa Sinestra é baseada numa antiga história do Alan Moore. Eu não sei exatamente que ano. Foi publicada atualmente. Os clássicos DC. Alan Moore? Acho que era. Clássicos DC número 9. Cara, eu diria, eu acho acho que é 86 a história. 86, é aproximadamente isso. O que que conta essa história? O Abensur acaba indo parar num planeta desconhecido. O Abensur, predecessor do Hal Jordan. Exato. Ele acaba parando num planeta que é proibido aos Lanternas Verdes. Os Guardiões proibiram eles de entrar nesse planeta. Lá ele conhece uma criatura chamada Kill, uma criatura que foi presa pelos Guardiões, e ele conta ao Abensur uma profecia. Profecia de como vai ser o fim das tropas, o fim da tropa do Lanternas Verdes. Contaria que a união entre os lóbulos, os filhos do lóbulo branco, Hanks, a cidadela viva, e as armas de Killardia se uniriam para destruir a tropa dos Lanternas Verdes. E que o final culminaria com a morte do grande Lanterna Verde Sobhanyat e a destruição do planeta Lanterna Verde Mogo. Aí contaria que o final dele acabaria com isso. As tropas dos Lanternas Verdes acabariam assim. Aí o Abensur não acredita nessa profecia. Então Kill, para comprovar, falou de outro ponto futuro do Abensur, mostrando quem seria o substituto do Abensur. Que quando o Abensur encontrasse a morte, ele encontraria um terráqueo. Esse terráqueo seria o maior Lanterna Verde que surgiu após ele. A partir disso, ele não acreditou. E no final da história do Alan Moore, o Abensur está caindo para a Terra e ele tenta se lembrar dessa profecia. A partir disso, os editores da DC usaram para criar o roteiro da Tropa Sinistra, considerando que as armas de Killardia seriam os Anéis Amarelos. Eu estou aqui pegando a revista agora. Publicado originalmente em Tales of the Green Lantern Corps, anual 2, dezembro de 1986. Deixa eu ler aqui um trechinho. É Sodanyat, um Shamita saudado como Lanterna Verde Supremo, perecerá combatendo as criaturas do Lobo. O planeta Lanterna Verde chamado Mogo será o último a cair quando Hanks detonar uma bomba cintilante em seu âmago. E depois disso restaram apenas demônios dançando nas ruínas de Oa ao ritmo de tambores forrados por pele azul. Dos Guardiões. E aqui tem uma imagem do Sodanyat que tá exatamente igual ao visual. Não. Sinistro não, é sinistro. Cara, nem merece o comentário. Elfim! Não enquanto vivermos. No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará à minha visão. E aqueles que cultuam o mal, temam o meu poder, a luz do Lanterna Verde. Então, antes de a gente começar a falar sobre a saga em si, vamos contar o que aconteceu logo antes, que assim, Sinestro Corps faz parte de uma trilogia de mega sagas na mitologia do Lanterna Verde, feita pelo Geoff Johns. A primeira foi a Lanterna Verde Renascimento, faz a volta do Hal Jordan. Aí vem agora a Guerra da Tropa Sinestra, ou Guerra dos Anéis, quanto a Tropa de Lanterna Verde convivendo com o começo do nascimento das outras tropas, né? No caso dessa saga com a Tropa Amarela. E depois a noite mais densa, que conta teoricamente o fim do universo, ou o fim da tropa de lanternas. Então foi basicamente o seguinte: depois no final de Crise Infinita, o Superboy Prime, ele foi aprisionado no Sol Vermelho e tal, e tava sendo vigiado por alguns lanternas. Só que aí o Sinestro, que estava desaparecido, ele reaparece misteriosamente junto com o Parallax e o Anti-Monitor, sendo que eles três acabaram forjando, né, principalmente com a ajuda do Anti-Monitor, forjando uma bateria amarela, idêntica à bateria central de Oa. Então, e com isso eles vão criando vários anéis, disseminando o poder do medo, né, que seria a impureza amarela, o medo. Exatamente como a tropa Lanterna Verde, né, eles apenas criaram a sua própria tropa, só que ao invés de ser verde, era amarela. E a bateria central deles fica no planeta Bellic, e eles têm, o mascote deles é Parallax, e como é descoberto durante essa saga, o Ion, na verdade, não era... Era uma versão verde do Parallax. É que eles fizeram. Como os Guardiões, eles criaram os policiais, né? Nos 3.600 setores. O que a tropa amarela faz? Ela cria os bandidos. Então ela acaba criar tudo espalhando anéis amarelos nos 3.600 setores. Oferecendo eles a quem tem o poder de, como eles falam, né? Poder de instilar grande medo. E uma dessas pessoas é o Batman. Que como todo mundo sabe, pô, tem bandido que se borra. Tem medo, só de pensar nele já se borra, entendeu? Só de ver a sombra dele. Exato, que viemos e confiamos. Dá medo, Brad. Dá medo ver aquela sombra pontuda. Só um adendo aqui. Alguém viu a edição em que o anel amarelo aparece pra ele? Porra, não li. Eu não sei nem qual é. Eu li, é assim, o anel amarelo literalmente força a entrada do Batman na Tropa Sinistra. Só que o Batman rejeita. E algum tempo atrás, o Hal Jordan tinha emprestado o anel dos Lanternas Verdes pra ele. Exatamente. Essa história é irada. Irada. Aí o anel amarelo sente esse contato anterior com o anel verde e rejeita e acaba indo embora do corpo do Bruce Wayne. Tanto que mostra o uniforme dele começando a tomar a forma do uniforme de um sinistro. Depois ele vai embora. É nessa história dele do Batman com o Hal Jordan na regular do Lanterna Verde que, assim, o Batman e o Hal Jordan eles param de ter aquela birra. Que, como vocês lembram, no Lanterna Verde Renascimento, o Batman não é muito com a cara do Hal Jordan, né? Vice-versa. Vem Hal Jordan com a cara do Batman, etc. Aí nessa história eles são obrigados a se juntar pra enfrentar, se eu não me engano, o tatuador, né? Ou o tatuado. Novo tatuado. Então eles são obrigados a se juntar e com isso ele acaba colocando as diferenças de lado. Eles não viram amiguinhos de trocar segredos, mas eles apenas agora eles tratam um com respeito ao outro. E no final da... Essa rivalidade deles você vê no retorno do Hal Jordan, né? Pô, o Hal Jordan dá um soco na cara do Bruce, né, cara? Acho que... Deixa a marca e tudo. É engraçado que nessa história seguinte, quem dá o troco é o Batman. O Batman dá um soco na cara do... Assim, agora estamos aqui. Ele fala. E numa das únicas, talvez a única coisa que preste que o Frank Miller fez naquele All-Star do Batman, ele faz uma descrição de como é Hal Jordan. Aí ele fala, Lanterna Verde, que ele é escolhido pelos Guardiões do Universo por sua grande força de vontade e capacidade de sobrepujar o medo. Aí, infelizmente, inteligência não é um pré-requisito. Ele tem a arma mais poderosa do universo que pode fazer qualquer coisa com ela, limitado somente por sua força de vontade, e ele perde tempo criando serras gigantes, martelos gigantes, redes. E luvas de boxe, as clássicas luvas de boxe. Mas o plot da história é esse. O Hal Jordan é um cara que consegue superar o medo, enquanto o Batman é alguém que usa o medo nas pessoas pra combatê-lo. Aí no final, o Hal Jordan empresta o anel. Não, o Hal Jordan empresta o anel pro Batman tentar enfrentar o seu próprio medo, né? Que aquela história dos pais dele, ele até hoje não superou. Só que no final, o que fica claro é que o Batman não quer fazer isso. Ele não quer largar esse medo. Porque é esse medo que motiva ele a ser o Batman. Enquanto o Hal Jordan, pra ele ativar o anel dele e usar todo o poder, ele tem que relembrar toda hora aquele ocorrido com o pai dele. O acidente do pai dele. Quando o pai dele morreu. Todo mundo lembra. A gente não contou muito da história da origem do Hal Jordan, né? Não, mas aí, depois do Sinestro Corps, inclusive que começou agora aqui no Brasil, é uma saga que conta a origem do Hal Jordan, sabe? E a edição mostra muito bem esse acidente. Cara, é muito maneiro, cara. Tu vê que tem uma coisa bem dramática. O Jeff Jones consegue contar, pelo menos assim, bem dramática mesmo. E mostra como que o Hal Jordan simplesmente ele fala, pra superar o amarelo, sinta medo e supere, e o supere. E o medo dele é a perda do pai dele. Ele lembra aquela cena e supera o medo. Uma coisa legal que o Hal Jordan ele fala, né, durante a guerra do Sinestro, é que não sei quem pergunta pra ele, você não tem medo não, Hal? Aí ele fala, tem, mas o que me diferencia das pessoas é que eu posso enfrentar esse meu medo. Acho que ele tá falando isso pro Caio, que tá com problema de vencer o medo dele, que era o negócio da mãe dele e tal. Mas então, aí depois desse incidente com o Batman avisa isso pro Hal Jordan, e o Hal Jordan fica ligado, né, ele fica meio curioso que seria esse anel amarelo, mas ele aguarda. Nisso, o Ian, que na época era o Kyle Rayner, né, ele acaba sendo tomado pelo Parallax, então o Parallax toma o Ian, aí o novo portador o novo hospedeiro do Ian é o Kyle Rayner. Logo depois disso, a Tropa Amarela declara guerra oficialmente a guerra à Tropa Verde, com todo o seu exército lá gigantesco e dando na linha de frente o Anti-Monitor, o Sinestro, o Super Cyborg, né, da Saga da Morte também, o Superboy Prime e o Parallax. Isso sem falar que, além do Superman Prime estar preso lá na Cien Celos, o Super Cyborg também estava preso lá. Ele conseguiu, de algum jeito, reativar lá os Caçadores Cósmicos. Ele virou o Grão-Mestre dos Caçadores Cósmicos e ele roubou alguns anéis de outras Lanternas Verdes. Porque mostrou que o Hal Jordan, na época que ele estava quase virando um Parallax, ele não matou aqueles Lanternas Verdes. Eles foram capturados depois. É o fim. Não enquanto vivemos. No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará à minha visão. E aqueles que cultuam o mal, temam o meu poder, a luz do Lanterna Verde. A história ela vai começar mostrando a atual situação do Sinestro, que é o líder da Tropa Amarela. Ele tá preso, foi preso pelos Guardiões, e não. ele tem a marca do... Ele não tava preso, ele tinha fugido. Ele já tinha fugido? Não, ele fugiu no Lanterna Verde Rebirth, não tinha sido capturado. Ah, é, cara. Isso daí é flashback dele, né, no começo da história. Ele relembrando, assim, né, quando ele foi preso e tal. No final do Lanterna Verde Renascimento, dá a entender que ele foi desintegrado, mas agora durante a Guerra dos Anéis mostra que aquele efeito de desintegração, na verdade, era um teleporte para o universo antimatéria. O problema é que o anel dele tinha sido destruído no contato com o anel do Hal Jordan. O anel dele estava rachado, sem poderes, e por algum motivo não funcionava mais. Ele estava se remoendo, de alguma forma o anel dele voltou a brilhar e uma bateria apareceu para ele. Que conveniente, né, cara? Agora você vê Sinestro como líder, porque agora ele é um líder supremo de sua própria tropa, e você, para imaginar que essa tropa dele é baseada no medo, então você logo subentende-se que o seu líder seria a criatura mais atemorizante do universo. Aí tem uma contradição muito grande. E... O tamanho do crânio dele, né? Meu Deus. Não, ele é o mais feio do universo, mas ele é um magrelo com esse bigodinho tipo vilão da década de 50. Ah, esse bigotinho de seu Zé Porteiro é o melhor dele, cara. É a graça. Ah, sensacional, cara. O cabelinho de Hitler, cara, assim, rabado de lado. Ele é uma figura muito estranha, mas tá longe de você. Não, você cai na gargalhada se visse ele andando pela rua. Aí tem medo. É, mas que é. Aquele fodão desde a época desde a época que era um Lanterna Verde, era. E foi época, mas ele se tornou um vilão menor durante muito tempo, e principalmente durante esse vácuo que tivemos sem Hal Jordan por aí, ele foi praticamente esquecido. Não, ele apareceu algumas vezes. Algumas vezes. Teve uma história da época que o Hal Jordan era o Spectre, que o Sinestro voltou a aparecer. Ele explicou que, na verdade, quem morreu daquele lado do Crepúsculo Esmeralda era um construto dele. Ele apareceu enfrentando o Spectre. O Spectre simplesmente manda o Sinestro vivo pro inferno. Você pensava que ele tinha morrido, né? De algum jeito, o Sinestro fez uma manha lá pra sair do inferno. Fez pacto com o Mephisto, né? É, dizem que sim, né? Ou deve ter feito o mesmo pacto que o Lobo, né? Ah, pode crer. Elfim! Não enquanto vivemos. No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará à minha visão. Ah, e aqueles que cultuam o mal? Temam o meu poder, a luz do Lanterna Verde! Bom, o começo da Guerra do Anel, a mostra captura do Ion. O Ion é considerado a arma mais poderosa da tropa dos Lanternas Verdes, e ele acaba sendo capturado. É, o Sinestro, ele quer corromper o Ion, né? Ele quer transformar ele, né? Que é o Parallax. Um pouco antes da história, é mostrado que a mãe do Kylo Ren morre por alguma doença misteriosa. Ninguém Isso. sabe qual. E por causa disso, ele tá entrando quase que em depressão. Você mostra ele. Todo mundo lembra do Kylo Ren como um Lanterna Verde piadista. Kylo, que já tava um bagaço, entra em total desespero e acaba se largando pro medo. Nessa hora, o Sinestro simplesmente arranca o Ion de dentro do peito dele e aproveita que o Kylo tá totalmente jogado dentro do medo e funde ele com o Parallax, criando um novo Parallax. Imagina o desespero dele. O novo Parallax, que detalhe, ele tem dentes de monstro. É verdade. Não, mas no Rebirth já mostrava o Parallax tendo isso. Não lembro do Hal Jordan ter dentes de monstro. No finalzinho mostrava. Detalhe pra esse momento que assim, como você falou, o Kylo, ele se torna, digamos assim, Parallax quando ele tá em Kill Ward sozinho e tal, e enfrenta quase a tropa amarela inteira. Detalhe pra essa luta dele, que foi... Eu gostei muito, cara, porque assim, ele era o único Lanterna Verde num planeta inteiro cheio de lanternas amarelas, sabe? Então, não tinha como o cara sobreviver, mas ele estufou o peito e partiu pra cima da porrada, sabe? Criou bárbaros, foi criando aqueles institutos malucos dele. É que ele usa a imaginação dele, né? Ele é o mais imaginativo deles pra criar construção. Ele era desenho de quadrinhos. Ele consegue imaginar um exército inteiro. Poucos Lanternas Verdes conseguem. Diga-se de passagem. É engraçado que, assim, cada Lanterna Verde usa a própria personalidade pros construtos dele. Uhum. E o Kylo é o único que consegue criar um exército. Consegue criar vários construtos independentes um do outro, por causa da imaginação dele. E quando ele vira Parallax, ele usa essa mesma habilidade. É, cara, mas ele cria construtos dele mesmo. O legal dessa história é o última parte, que mostra o novo Parallax e o Sinestro se apresentando pro guardião da tropa Sinestro. Nada mais, nada menos que o Antimonitor. Cara, isso é uma farofada que eu vou te contar. cara. Este puto, na Crise das Infinitas Terras, este lazarento tava consumindo o universo, cara. E nesta merda dessa saga, ele nem peida. Quer dizer, ele não é um pentelésimo do que ele era. Mas assim, quando eu vi ele na página final, eu olhei assim, ô, fudeu, vai acabar, vai rolar um reboot. Não, esse grupinho que tá na página final é... Você vê lá o Super Cyborg atrás se reconstruindo, agora... O Super Cyborg, cara, tá de sacanagem, isso é demais. Não, eu gostei até, o Super Cyborg... Que isso, vocês estão malucos. Eu gostei, eu reconheço que eu gostei de ver o Super Cyborg. Meu Deus. O Antimonitor como guardião da tropa chinesa, porque eu pensei, putz, o Antimonitor vai destruir tudo. Só que eu realmente não gostei do Super Emo. Quero o Super Emo, é pra dar porrada na cara dele. Puta que pariu. Super Emo é um mascotezinho do Geoff Jones. Toda saga que ele faz, ele coloca o Super Emo no meio. É Crise Infinita, é Guerra dos Anéis, e vai ser Legião dos... Super Emo, Toque. Ele tá de cabelinho comprido, mullet, literalmente. Só faltou até ai, né? Caralho. O uniforme dele é preto e ele tá usando capa preta também. É preto porque ele é evil, ele é mau. É emo, porra. Não é evil, é emo. Eu sou obrigado a dizer que, assim, ele na Crise Infinita, eu gostava dele na Crise Infinita, sabe? Gostei muito dele na Crise Infinita. Ele é um vilão relutante, né? Na Guerra da Tropa Sinestra, achei que ele não teve o seu devido valor, embora ele tenha dado uma surra foda em todo mundo, ele não teve o seu devido valor. E eu também, quando eu vi esse grupinho, como o Otterman falando, quando eu vi esse grupinho na última página, eu pensei, cara, rodou o universo, sabe? Não tem como continuar mais nada com esse pessoal todo junto, que eles têm capacidade pra acabar com tudo, sabe? Eles tinham poder pra fazer isso, hein? Não fizeram porque, claro, não vão acabar com tudo. Cara, não fizeram porque eles peidaram na farofa. Eles tinham dois Supermans e um que é equivalente ao Espectro em poder. Pois é. Não, é uma quantidade de personagens poderosos absurda. Você tem o Sinestro, você tem o Anti-Monitor, tem o Superman, tem um cara que é o Superman, tem o Super Emo. Porra, cara, eles podiam fazer muitas coisas assim, mas, sabe, tudo mal aproveitado porque ninguém faz nada. E pior ainda, eles trazem a briga pra Terra, que não tem nada a ver com a história. Tem sim. 52. É aquele clichê dos quadrinhos, tem o universo inteiro para destruir, mas a Terra é o lugar mais bonito. Ah, cara, pode ser. São seres de poder cósmico, cara. Não, eles têm que vir pra Terra. Não, mas que a Tropa Sinestro começou boa, começou, porque assim, você vê lá todos esses vilões, você vê o Super Cyborg controlando os caçadores cósmicos, cósmicos novos, que tem a capacidade de matar uma Lanterna Verde. Aproveitar a chance pra uma curiosidade, quem lê as edições, eu adoro achar essas picuinhas, vai encontrar o Alien e o Predador na Tropa Sinestro. Veja, se encontra em várias partes. É verdade, o Predador eu não lembrava, mas o Alien eu vi mesmo. Você vê assim, o Alien ali no meio, vários alienígenas com o formato dele, vários outros com o formato do Predador, alguns alienígenas famosos também, do cinema, estão lá no meio da Tropa Sinestro. Ah, o Jar Jar Binks deve estar com certeza. Não, por exemplo, o dedo do Steven Spielberg. Lanterna Verde, Dimensão DC número 2, a página, deixa eu ver, página 8. Olha lá atrás, você vai ver o Alien, mais ou menos no canto superior direito. Você vai ver o Alien ali atrás. E um pouco atrás, uma lanterna amarela, né? Uma sinistra em forma de mulher, só que você vê características do Predador, né? E por aí vai. Desses novos membros da Tropa Sinistro, quais foram aqueles que vocês acharam mais interessantes, preferidos? Cara, qual que é o nome daquele membro lá que roubava bebês, que ele matava? Esse eu achei sim. O nome dele é impronunciável. K-R-Y-B. Creepy. E o outro lá que bate feio no... Como que é mesmo? Kilowog. Eu também gostei dele. Arquilo, né? O Arquilo eu achei fodão pra caramba. E tem a edição dele sendo recrutado. Tanto que, é engraçado que você tem, assim, as edições do Prelúdio. O uniforme da Tropa Sinestro era igual ao do Sinestro antigo. Não era amarelo. Era azulado, meio roxo, coisa parecida. E aquela gola era solta, não é colada no... A gola era solta e o símbolo dele era só um círculo amarelo. Não era o símbolo tesão que eu acho atualmente. Eles misturaram com o símbolo do Parallax. Eu gostei dessa Carucio, que é aquela que tem, parece uma mulher gostosa, mas ela não tem lábios. Parece que ela tá sofrendo de algum caso avançado escorbuto. Não, é mostrado também na história que ela é recrutada, que ela na verdade foi uma criança que cresceu junto com animais selvagens. Aí pelos atos dela... É verdade, é a menina Mowgli. Uh-huh. É a que sempre cria três bichos, né? Ela não criou três de construto, sempre cria umas criaturas parecidas com os lobos. Exato, que não tem inspirado nos lobos que criaram ela, pode ver. Cara, tem várias. vários outros, tem... É, tem esse... Eu gostei daquela mulher que fala as profecias lá, porque ela tem mó cara de traíra. Vilão tem que ser traíra, cara. Eu tô com a lista de todos eles aqui. É Lisa Drake. Que guarda o livro do Parallax, né? Isso. Uhum. Ela tem uma cara de traíra sensacional, cara. Aí tem outro interessante, é o Despotelis, que ele é o vírus amarelo. Despotelis. Ele foi ele que matou a mãe do Kyle Rayner. E também um planeta inteiro antes. É, a cidade sapinha de Hanks. Esse já é criado pelo próprio Alan Moore. É, e assim como esse Despotelis, ele na verdade ele tá puxando pra tropa sinistra uma coisa que o Alan Moore tinha criado, que era um vírus Lanterna Verde. O Alan Moore chegou a criar um Lanterna Verde que era uma fórmula matemática. Só os Guardiões conseguiam perceber. Que era assim, era Katmatu perguntando sobre maior Lanterna Verde que já existiu. Aí o livro, quem que conta? O Salak, né? Salak conta pra ela do maior Lanterna Verde, literalmente, que existe, né? O Mogo, um planeta Lanterna Verde. Aí ninguém nunca sabia qual que era a função dele. Ele aparecia várias vezes. Aí nessa, na Tropa Sinistra, a função dele, coordenar os anéis pra procurar novos lanternas. É, né? Ele já, de uma maneira ou de outra, ele ajuda o Salak, né? Que o Salak, ele é tipo um administrador, né, da tropa. Exato. O Mogo ajuda nesse gerenciamento. O Mogo controla os anéis pra ir procurar outro lanterna. É, a partir do segundo capítulo que já vê que esses anõezinhos azuis, eles já não são mais tão legais, nem tão puritanos quanto a gente imaginava. O único que suspeita desse problema dos Guardiões, que ele na verdade tá suspeitando que os Guardiões estão começando a sentir medo. Isso. É o Gunter. Que suspeita, cara. Isso é notório. Isso é fato, cara. É fato. Eles estão começando a sentir medo porque eles estão vendo pistas de que a profecia da noite final tá chegando. Sabe qual é o problema de tudo? É eles verem o que tá acontecendo e dar as costas, cara. Isso é que me dá mais raiva. Tipo, eles verem que 2 mais 2 é 4 e eles querem cismar que 2 mais 2 é 5. Então, pra que isso aconteça, eles acabam criando um montão de merda que vai acabar dando na noite mais densa, né? Exato. É porque eles são assim, uma espécie de fanáticos religiosos que, por mais que a realidade bata na cara deles, eles não querem abandonar suas crenças. Exato. É porque eles mudam as leis dos anéis. É. Os anéis eles não podiam matar. Realmente não lembrar, porque eu realmente vi o Lanterna Azul já matando uma vez. O Hal Jordan já matou uma vez usando o anel dele. Mas ele mata mais indiretamente ou por acidente. Mas não, no Crepúsculo Esmeralda ele mata o Kilowog literalmente atomizando ele. Então deve dar alguma explicação furada pra isso acontecer. Mas no Crepúsculo Esmeralda ele já era Parallax. É verdade. Mas o anel, isso não importa pra o anel. O anel, ele, se você tiver a intenção de matar, o anel para naquela hora. Mas ele tava tomado pelo vírus, cara. O vírus eu sei, mas o anel tem uma consciência própria e é o anel que bloqueia, não era mas o anel. O Parallax estava dentro da bateria, ele podia ter é verdade. Dentro do anel. Eles podem usar essas agora que nós falamos dos lanternas amarelos interessantes, desses lanternas verdes mais obscuros, tem alguns assim que vocês acharam interessantes? Cara, o robô. É, o robô é legal, eu gostei dele também. O robô é legal, o homem verde é legal. O robô, o Block, que tá junto com o robô. O robô chama Stel. Stel. Isso. O Doc, que ele só usava força bruta, ele usava mais o anel só pra voar. Esse cara é muito massa, que tem uma hora lá que todos os anéis estão descarregados e o dele tá em 90%. Ele usa só pra voar e cai na porrada. Sempre usa. E aí ele vai usar pela primeira vez a substituta da Katmatu, que eu acho que é a Nato, aquela médica lá. Eu acho ela meio chata. É, Sorani Nato. Aham, ela é do mesmo planeta do Sinestro. Só que eu gostei da história em que o Sinestro aparece lá, em que o planeta tá dividido, alguns apoiam o Lanterna Verde, outros não apoiam. Aí o Sinestro olha assim um monte de bandeiras tiadas e fala, eu já vi isso antes. Como nos velhos tempos, fala. É uma das melhores histórias da tropa. Uhum. Como eu falei, no segundo episódio a gente já vê que eles estão ficando meio filhos da puta, porque eles já começam a discutir que eles têm que esquecer a noite mais densa e tal, que isso não deveria acontecer. Só que aí um dos outros anões fala que não tem como, que isso aí já tem muitas evidências comprovadas, mas a maioria insiste que isso pode ser revertido. Então eles já começam a pensar nessa altura do campeonato. Eles ainda estão pensando em implementar a primeira das três, acho que são três leis. Dez leis. A primeira das 10 leis críticas, que são as leis que, segundo a profecia, são as leis que direto ou indiretamente vão acabar fazendo a noite mais densa. Né? Exato. Tanto que a primeira lei é a de permite que os anéis matem membros da tropa sinistra. Agora, cara, isso é sinistro, né, cara? Sei lá, cara, é perder muita linha, cara. É como o Batman fala, sempre tem um jeito. Sempre tem um jeito, sim, que você recorrer pra morte. Exato. Cara, mas você vai dizer que você não vibrou na hora que eles partiram pra porrada? Porque eles estavam perdendo feio, eles estavam perdendo feio. Era anel saindo, voando pra tudo quanto era lado, sem dono. Então, aí logo depois disso a gente vê a porrada em si, né? A verdadeira porrada comendo. E foi o que a gente falou, como os Lanternas Verdes não podem matar, o máximo que eles podem te anestesia, ou então te segurar, né? Então, a tropa verde toma uma surra federal. Eles apanham muito, não é brincadeira. Toda hora o pessoal que tava lutando, né? Toda hora eles viam um anel voando pelo lado, né? Caçando o Lanterna Verde. Eles apanharam muito, velho. Foi assim. O problema é que um recruta, ele demora pra aprender a usar um anel. Enquanto o anel amarelo, ele é mais fácil. Vocês viram o quanto o Arqueiro Verde sofreu pra usar quando assim que pegou? É, o Batman também viu a mesma coisa. O Batman, quando pegou emprestado o anel do Hal Jordan, teve a mesma dificuldade. Isso eu acho um absurdo, cara. Porque, pô, você quer alguém com mais força e vontade que o Batman, cara? O problema é que, assim, pra você abrir o poder do anel, você tem que lembrar do teu medo, daquilo que te traz mais medo, e enfrentá-lo. O Batman, ele não quer, porque ele vai ter que relembrar a morte dos pais dele. É o inverso. Essa foi a forma como Hal Jordan usou pra conseguir dominar o anel depois. Exato. Mas a maioria dos Lanternas Verdes são escolhidas por eles não conhecerem o medo. Eles dizem que essa é a vantagem de Hal Jordan, porque ele conhece o medo e o sobrepujou, enquanto os outros são ignorantes com relação a isso. Mas é por isso que os outros Lanternas Verdes têm a fraqueza ainda ao amarelo. E o Hal Jordan, ele não consiga, ele já consegue afetar o amarelo, porque ele já explicou lá pro John Stewart que ele não... Pra você afetar o amarelo, simples. Sinta medo e depois supere. Eu posso estar muito errado, mas eu não sei dizer qual é o ponto cronológico exato. Não, isso é só depois do Rebirth que mudaram. Não, tá. Em que o Batman, ele vai usar o anel que o Hal Jordan emprestou, e que na cronologia mensal do próprio Batman, ele deixa transparecer que ele já superou a morte dos pais dele. Então, provavelmente pode ter acontecido depois, assim, entendeu? Por isso ele não, vamos dizer assim, ele não aceitou o anel, porque ele ainda não tinha superado. Mas nas últimas edições do Batman, até essa pausa que teve aí, já tava claro que o Batman, assim, ele já foi elevado a outro nível, assim, ele já superou a morte dos pais dele, né? Ele ainda é Batman porque ele tem que ser o Batman, mas já não é mais pela vingança, assim. Ah, sabe? Bem, né? Porque já tinha passado da hora, né? Pois é. Aí, no meio da guerra, a gente é voltado lá pra Kurogar, que é o planeta natal do Sinestro. É, do Sinestro e de uma Lanterna Verde muito importante, é a... da Soranik Natu. Isso, da Soranik Natu. Não, mas teve outra lanterna. A falecida esposa do John Stewart, Katimatu, que foi morta pela Safira Estrela. Ah, tá certo, é verdade. Ela é de lá também. Ela também é de lá. Ei, ela era... todos esses Lanternas Verdes de vermelha são de lá? Sim. Não. Sim. Não, alguns... O Abin Sur. O Abin Sur não era. Alguns são índios. Alguns são índios. Eu ia perguntar justamente isso. Tem o Abin Sur e o filho dele apareceu, né? O Amon Sur. É, outra ira. A Natu, ela era reverenciada, né? No país dela. Opa, essa parte da história eu lembro. Então, no planeta dela, porque ela é uma médica que já era uma pessoa boa, né? Aquela pessoa caridosa, que normalmente deve ter uma dessa na sua rua ou perto de você, que todo mundo gosta. Pessoa caridosa, dava pra todo mundo. É, nem tanto assim, né? E ela era médica e depois ela foi elevada, né? Segundo a visão deles próprios, foi elevada ao nível de uma Lanterna Verde. Ah, então ela é totalmente reverenciada. Você vê lá no planeta várias bandeiras em homenagem a ela, pichações em homenagem a ela. E ela é uma pessoa influente, de certa maneira ela domina o pessoal lá, mas ela faz isso numa boa, né? Democracia e tal. Até que aparece o Sinerd e resolve fazer uma visitinha, né? Aí ele olha pra lá e ele se lembra, ele exclama assim, ó, é como nos velhos tempos. Que ele acaba se lembrando da época que ele fazia o mesmo, que ele dominava Kurogar. A diferença era que ele dominava com medo, né? Todo mundo lá respeitava ele e não tinha crime porque eles tinham medo do Sinestro, um medo imposto pelo Sinestro, que é até por isso que o Sinestro é expulso da tropa e blá blá blá. Então acho que sim, uma coisa que é importante falar disso é que uma parte da saga fica esse dilema, se ela realmente é uma boa Lanterna Verde ou ela apenas é uma substituta do Sinestro, faz a mesma coisa só que fingindo, tentando parecer que tá fazendo bem. Não acho isso não, cara. Também não acho não, mas é o que o Sinestro tenta fazer parecer. Ah não, ele tenta corromper a cabeça dela pra isso. Exato. Ele quer que ela pense que ela tá fazendo a mesma coisa que ele, mas não é, né? Não é. Agora, uma parada que acontece aí, justo nessa parte, é que eles fingem uma luta lá no céu, né? E pra fazer o povo acreditar que ela venceu o Sinestro, né? Médio. Sinestro finge a luta. Ela tá lutando mesmo. Ah, não, sim. Era mais pra que ela tivesse, que o povo de Corugar tivesse essa visão dela. Exatamente, isso mesmo. Atualmente, sem soltar spoiler, lá nos Estados Unidos, numas importadas que eu peguei de lá, mostra que a Nadu e o Sinestro, eles têm uma ligação um pouco mais profunda. E eles têm um filho. Não, mas... Mas isso vai mostrar o porquê dele ter deixado ela viva nessa ocasião. Eles têm uma ligação sanguínea, se não me engano. Que eu ia falar, essa ligação sanguínea eu me lembrava, eu já tinha visto isso em algum lugar. A coisa mais legal que tá acontecendo lá nos Estados Unidos é que o Hal Jordan agora é maneta. Ele perdeu, né? Como? Vocês não sabiam disso? Não sabia, porra. Ele tem uma mão só. Ele cumpriu a mão dele pra tirar o anel azul. Lanterna laranja. Ah, é. Ele apareceu, com um anel azul lá, a lanterna laranja, nunca tinha visto um anel azul. Ele falou, ele é tipo Smeagol, né? Não, eu quero esse anel pra mim. O Hal Jordan não sabia como é que saía, fazia sair o anel azul da mão dele, porque o anel não saía, né? Aí o cara pegou e arrancou a mão dele. Ah, mas logo ele cria uma mão de volta. Não, agora ele vai usar um gancho igual do Aquaman. Eu quero muito ler isso no papel, cara, mas tá difícil. Elfim! Não enquanto vivemos. No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará à minha visão. E aqueles que cultuam o mal, temam o meu poder, a luz do Lanterna Verde. Você tem um Lanterna Verde que é cego e ele não sabe o conceito de luz. Então ele... Ah, esse é do Alan Moore. Esse é do Alan Moore. Ele, ele não é Lanterna Verde. Sino Ré menor. Eu acho interessante como é fácil ser um Geoff Johns quando você tem um Alan Moore pra você pesquisar o que ele fez, né, cara? Exato. Verdade. Você pega tudo que o Alan Moore fez e transforma numa história. Não, o Alan Moore é um profeta, cara. Uma coisa que vale a pena ser citada é que todos esses aliens estranhos, todos esses aliens famosos que ele colocaram na série, é cortesia do nosso conterrâneo Ivan Reis. Claro. Ah, claro. Foi ele que desenhou a série principal. Elfim! Não enquanto vivemos. No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará à minha visão. E aqueles que cultuam o mal, temam o meu poder, a luz do Lanterna Verde. Então assim, prosseguindo a guerra tá comendo solta, muitas mortes, principalmente verde. Aí tem o embate do Hal Jordan com o Parallax, mas por enquanto não é importante. Tem, acho que cronologicamente, na Guerra Sinestro, o que aconteceu primeiro foi a tentativa de destruição de Mogo. Seria bom o falar. O que seria um ponto fundamental, porque, como vocês já disseram, Mogo, ele é o responsável por fazer com que os anéis perdidos encontrem novos donos. Então, se eles conseguissem tomar Mogo, os Lanternas Verdes não teriam mais como recrutar novos membros, substituir aqueles que morreram. Exato. Aí o Yamato tocou num ponto importante. É aí que a gente chega. O Exército Amarelo, né? Eles recebem ordem de destruir Mogo. Acho que até o próprio Amon Sur, que é a goiata lá pro Sinédio, que é o Mogo que gerencia a borra toda e tal, os caralho. E eles partem pra cima de lá com o Mogo, com uma espécie de planeta Lanterna Amarela. Então, um planeta meio mecânico. Aí parte pra cima do Mogo o Exército Amarelo gigantesco, a contraparte do Mogo e a contraparte do Kilowog, que a gente já falou, que esse nome agora. Aquilo. E pra defender Mogo, só aqui, três lanternas verdes. O Homem Não. Verde, o Stel. O Stel e o... É, o... Que é o... Ah, não foi. É que não foi explicado, né? Agora, cada setor não tem um só Lanterna Verde, são dois. É sempre uma dupla. Porque seu chão é a Terra, que tem quatro Lanternas Verdes. Não, e assim, tem aí ajudando o Mogo, no começo só tinha esse Stel e esse Lanterna Verde mosca, né, cara? É tão sinistra, cara. Tipo, a mosca, ela inventa um trem, cara. Tipo, uma mosca, ela pensa grande, sabe? Ele imagina um trem e descer por uma pá de Lanterna Amarela. É, ele só não cautela. Mas que nessa hora nenhum anel consegue matar, né? Nenhum da tropa cinética. Aí chega de surpresa, né? O Kilowog com o Exército Verde, pá, partir pra cima do Exército Amarelo. Aí, né, foi o que eu falei, né? Aquela matança, uma matança bonita de se ver. O Kilowog junto com a Arícia e o Sodayate. E mais um exército inteiro. É, um exército bem grande. A Arícia, a todo momento, é, protegendo o Sodayate. Exato, que foi mandado, pediram pra ela proteger ele. E ela não sabe por quê. Ela é novata. É, ele é novato também, né? Mas não é só por isso, né? Porque ele depois vai virar o Ion, né? É, mas é explicado antes que o Sodayate é um Daxamita. O Daxamita, pra quem conhece as histórias antigas, ou quem conhece a Legião... Daxamita ou Daxamita? Eu chamo Daxamita. É, eu chamo de Daxamita. Cara, eu acho que é... Final, que é... Eu achava que ele vinha do mesmo do cavalo. Caraca. Não, ia Daxam, pô. É verdade, só tu é. Não, eu acho que é Daxamita, porque Daxamita fica Daxaninha, né? Fica meio pornográfico. Apesar de que nos desenhos da HQ, o uniforme da Arisia, putz, a Arisia não tinha um peito tão grande assim antigamente. O Ivan Reis tá desenhando, aí tem uma mulher dentro de fora, eles, por que não? Aí aumenta, não tem problema com isso. Uma vez eu li uma revista que um primo meu, né, que mora lá nos Estados Unidos, ele me emprestou, e tipo, essa história teve alguma impressão errada, que o cara que fez a diagramação dela, ele simplesmente ele tirou a blusa da Arisia, e tinha uma página dela com os peitos de fora. É que primeiro desenha ela pelada, depois desenha o uniforme em cima, né? Lógico. Isso foi a sensação entre o pessoal que leu, já que você não entende, entre o pessoal que leu, que tu não tem noção, cara. Todo mundo falando, caraca. Foi lá. Quem é essa Arisia, hein? Arisia, aquela lanterna verde. Não, eu sei quem ela é, mas de onde ela veio? É uma lanterna antiga. Ela tá aí desde antes da crise. Pode ser considerada uma sidekick do Sodan, cara. Só que assim, antigamente, ela era... tipo, namorada do Hal Jordan. Ela queria dar pro Hal Jordan. Hal Jordan tava interessado, né? É, é verdade. Hal Jordan tava interessada nela, só que eu tô com uma coisa. O Hal Jordan perguntou a idade pra ela. Ela falou, eu tenho 13 anos. O Hal Jordan já se encolheu e fugiu, né? Só que uma coisa, ela esqueceu de falar que o ciclo anual do planeta dela, se não me engano, acho que é 200 vezes maior do que o da Terra. Então ela tinha equivalente a 200 anos. Aí sim, né? Na hora que o Hal Jordan viu isso, já foi pra cima, né? Animei dessa batalha em Mogo, né, o exército verde tá perdendo, aí chega uma hora que os zangados não aguentam. Eles não, parou com essa putaria. Aí eles avisam a todos os lanternas verdes, que eles meio que ouvem pelo anel, né, tá liberada a força letal ao exército amarelo. Só contra o exército amarelo, mas está liberada a força letal. Aí, meu amigo. Negócio é aí que fica bom. Paralelamente a essa história, ocorre também a tentativa do Hal Jordan tentar salvar o pessoal que tá preso lá. São lanternas perdidas. É, tem alguns lanternas. Não, os lanternas perdidos, alguns estão presos, mas entre eles o John Stewart e o Guy Gardner estão presos lá no em Killard. Quando o Kyle Rayner virou o Parallax, né? Ele tava em Killard, mas logo depois tinha chego alguns lanternas perdidos, o Guy Gardner e o John Stewart pra tentar recuperar ele. Só que aí quando eles chegam lá, já é tarde demais, eles acabam sendo aprisionados. Exato. Tem o Hal Jordan, né? Aí tenta salvar eles, não é isso? Aham, tenta salvar eles. Aí eles usam a missão dos lanternas perdidos, na verdade, era salvar o Ion, e é isso que ele faz. Enquanto isso, o Hal Jordan vai lá salvar o Guy Gardner e o John Stewart. Os lanternas perdidos estão um pouco se lixando pros dois. Bom, mas vamos continuar que aí essa história é um pouquinho avançada, mas ela acontece em paralelo com a invasão do Imoco, que tem um plot aí nessa história, mas a gente não pode contar agora porque ela ocorre nas HQs um pouco depois. Elfim! Não enquanto vivemos. No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará à minha visão. Ah, e aqueles que cultuam o mal, temam o meu poder, a luz do Lanterna Verde. Enquanto isso, o Hanks, cidadela Hanks, tá fazendo um furo na crosta do Demogo. E os filhos do Lóbulo Branco vão detonar uma bomba cintilante no núcleo do Demogo. Só um adendo, os filhos do Lóbulo Branco seriam uma espécie de guardiões do lado amarelo. Exato. Literalmente são crianças. É bem parecido mesmo. Bebês inteligentes. Era aquele filme Bebê Genial, né? Puta que pariu. Elfim! Não enquanto vivemos. No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará à minha visão. Ah, e aqueles que cultuam o mal, temam o meu poder, a luz do Lanterna Verde. O que que acontece? A missão falha. Eles conseguem evitar a destruição. E só que o Soldanate fica na cidadela tentando destruir a cidadela Hanks, né? O cérebro vivo deles. E ele consegue. E todo mundo pensa que ele morreu, mas não. Ele aparece vivo em força. Vivo inteiraço, né? Isso aqui é engraçado. Tanto a Arisia como o Kilowog tem um pouco de receio de usar o poder de matar. Isso, porque eles têm medo deles começarem a usar e não quererem parar. Exato. É, seria mais ou menos um esquema de lado negro e lado branco da força, né? Eles têm medo de caírem pro lado negro e nunca mais voltarem. Né? Tanto que o Kilowog até se assusta com a mudança, né? Ele fala, eu pensei que fosse ouvir isso. Quem não se assustou com essa mudança é a Lyra, né? Que ela adorou. A Lyra, ela tá precisando dessa mudança, né? Na guerra, ela foi a que mais matou. Foi. Não, e assim, o Kilowog, ele meio que não acredita, né, com o que acontece, né? Aí ele tá distraído, aí vem o Salak que incinera a criança do lóbulo branco na cara dele. Tipo, pega assim e ele vê a criança virar pó. Ele fica assim meio extasiado, mas ele acaba acordando pra guerra. Pode ver que tem uma página em que o Kilowog é o lóbulo branco, eu nunca lembrei exatamente quem que ele era. É, elas apareceram na saga. Foi o que eu falei, ó, a contraparte. O exército amarelo ele tá cheio de contraparte do exército verde. Né? No caso, as crianças do lóbulo branco seriam a contraparte dos guardiões. Bem isso, mais ou menos isso. Aí no final dessa batalha, depois que a cidadela é destruída e tal, tá todo mundo todo fodido, né? Mas já todo mundo salvo. O Hal Jordan manda uma mensagem pra eles. Ah, o alvo da tropa sinistra mudou. Não é mais Oa, é a Terra. É a Terra. Aí, e tipo, quando ele se dá conta disso, a Pica já tá entrando na Terra, porque já tá Nova York sendo destruída. Imagine só, você olha pra cima e vê um monte de riscos amarelos pro céu. Pensa que bonito, um monte de meteoro. Cada risco é um sinistro vindo pra Terra. Já Pica dentro. Eu ia me borrar foda, cara. Cara, eles vêm com tudo. Eles vêm. O anti-monitor vem junto. O bélico vem junto. Que traz. Não, Superemo ficou chorando na lua até o Tropa Sinestro aparecer. Ele se sentou na lua e ficou olhando a Terra. Né? Que bonito. Propaganda de Pequeno Príncipe. É, bem isso, pô. Só que assim, em paralelo a essa invasão, acontece tem uma história, né? Que é uma das. Que a gente falou, né? Deus, um dos contos da Sinestro Corpus, que conta sobre o Parallax. Mais exatamente a parte interna dele, né? Ele enfrentando internamente o Kyle Rayner, né? Que é o hospedeiro. Aí mostra aí o trauma dele com a mãe, o Parallax falando que venceu a guerra, que ele tem que aceitar o lado mal e blá blá blá. Não só isso, né? Que o Parallax usa. Todas as mulheres que se envolveram com o Kyle se ferraram na vida. Porra, ele começa a botar o Kyle pra baixo, tentando dizer que a culpa foi dele. Ele teve 4 namoradas, né? Coitado, as 4 morreram. Não, 3 namoradas e a mãe dele. Tem a Alex, que foi a primeira. Quem lembra da história do surgimento do Kyle, lembra dela. Não lembro dessa mulher, nem conheci. A Alex foi a primeira namorada dele, tanto que namorava ele já antes dele receber o anel. O Major Força vai lá na casa do Kyle, literalmente mói a guria, dobra ela em duas e enfia a guria na geladeira dele, né? O cara chega em casa, tem um bilhetinho e tem uma surpresa. O nome dele não era Jason Voorhees, cara? Não, era Major Força. Olha, tem uma curiosidade a respeito dessa história, que foi o seguinte, o desenhista fez a cena da namorada dele dentro da geladeira, ela tá dobrada em posição fetal dentro da geladeira, aí os caras, os editores, olharam e disseram, não, tá violento demais, não faça isso, aí faça alguma coisa. Aí o que foi que ele fez? Ele desenhou por cima a porta da geladeira, só que ele deixou uma perna do lado de fora. Aí o que aconteceu? Aquela perna ficou lá e o povo disse, caramba, ele esquartejou a mulher, ficou muito pior do que com a porta da geladeira aberta. É verdade, e assim, o Kyle chega em casa e tem um bilhete na mesa, tem uma surpresa pra você na geladeira. Ele pensa que é uma surpresa deixada pela namorada dele. Ele vai lá pra geladeira e vê o corpo dela totalmente dobrado. Ah, né? É melhor que a surpresa que a namorada dele. É a namorada dele na geladeira. Olha só que sexo, hein? Você chega em casa e tá sua namorada. É, tem uma surpresa na geladeira. É, literalmente, assassino serial, né? A segunda, quem também se ferrou depois foi a Dona Troy, né? É, mas a Dona Troy não é culpa dele não, né, cara? Não, mas o Parallax dá a impressão que foi culpa dele. A ideia do Parallax é botar ele pra baixo, falando que todas as mulheres da vida dele morreram. Aí no caso, mas principalmente a Alex e a mãe dele, isso meio que fica claro que a culpa é dele mesmo. O que indiretamente foi, né, cara? É, mais ou menos. O vírus lá do Sinestro, que o Sinestro mandou, o vírus vivo, foi mandado pelo Sinestro pra mãe dele. A outra, quem que foi a terceira namorada dele? Foi a Jade, né? Foi a Jade. É, foi a Jade. Que fim levou ela? Ah, ela morreu no espaço, não foi? Ela morreu na crise infinita, não foi? Que droga, eu gostava dela. Tá ela e do irmão. Ela é legal, o Manto Negro. Manto Negro eu acho legal. Eu conheci ele na crise das Infinitas Terras. Eu primeira também, história dele. E ele tá muito legal também lá em Reino da Manhã. É, verdade. Ele é uma sombra viva em Reino da Manhã. Então, continuando com essa história, o Parallax ele confronta o Kyle acaba perdendo e ficar trancado, né? Só que ele sempre tinha um quadro na casa dele que ele ficava olhando e nunca sabia quem que tinha desenhado o quadro. Aí quando ele vai destruir o quadro, que seria na verdade a última coisa que sobrou da forma humana dele, ele percebe que o quadro foi feito pela mãe dele. Aí ele descobre que o quadro na verdade é um meio dele sair e se libertar do Parallax nessa história. E é o que ele faz. Exato. Aí com isso ele acaba, a partir dessa parte aqui ainda teoricamente, né, mas ele acaba se livrando do Parallax. Mais ou menos isso aí a gente vê o... Ele se livra do Parallax construindo um Transformer, né? Se fodendo nessa hora também. Ele é mais maneiro. Ah, o Jordan teria feito um mata-mosca gigante. Ele consegue derrotar o Parallax. Cara. O Hal Jordan é uma puta. Hal Jordan é o maior. Ele é o maior. Ah, é viado. Faltou roteirista. Bom, continuando lá com a história do Jordan. Falta conceito bom, cara. O personagem não tem conceito, é um idiota. Voltando lá pra história do Hal Jordan libertando o John Stewart e o Guy Gardner, ele consegue libertar e encontra os lanternas perdidos que também estavam lá na missão. Só que o problema é que tá todo mundo com o anel descarregado. O Block, né? Só que o Block também usa o poder pra conseguir fugir do anti-monitor. Só que o monitor mata o Kerran, aquele lanterna verde chifrudo lá, o corno manco lá. E depois o Parallax mata o Gambit. É verdade, o Jack the Chance. Ele mata e mostra pro Kyle ainda por cima. Ele faz o Kyle assistir aquela morte. Pois é. Aí o Hal Jordan tá também com menos de 1% de poder no anel. Ele fala, eu não consigo nem voar com isso. Eu preciso de armas. E eu pensei que a história fica tesão, porque ele pega, em cada dedo ele coloca um anel amarelo. Ele usa 10 anéis amarelos. Só que ele não consegue usar a força direito. E é engraçado que até uma incoerência da história é lembrada nessa hora. Quem lembra do Guy Gardner usando o anel do Sinestro? Eu lembro, é pra vocês. Opa, essa fase é uma desgraça, cara. É, eu gostei só da história dele conseguindo o anel. É, a história ele dele conseguindo o anel é engraçado. Ele consegue enganar o lobo, pro lobo levar ele pra Kiwardia, de Kiwardia eles vão pra rua. Aí ele consegue descobrir que o anel amarelo tá no corpo do Sinestro ainda, tá escondido. Aí o Gardner relembra, realmente na época que eu usava esse anel eu ficava meio ruim da cabeça. Cara, o Gardner é uma lanterna verde, cara. Ele consegue superar o amarelo e usar tranquilo. Ele consegue superar o Hal Jordan, cara. É nessa história que ele tá com vários construtos, Mulher Maravilha, Poderosa, tudo tanto de comer a ele na boca. Não, ele sempre faz isso. Ele sempre faz isso. Anel verde dele, ele faz isso. Nunca deixou. Não, isso mesmo, foi com os verdes que ele faz. Mas mostrando aqui, o Hal Jordan usa esses anéis pra escapar. Só que ele enfrenta o Sinestro e não consegue fugir muito bem do poder dele. O Sinestro literalmente pega a rajada de energia dele e controla. Assim, você consegue abrir o anel e liberar o poder, mas você não consegue controlar o mesmo. Nisso, eles conseguem ir pra Terra, voltar pra Terra. E nesse meio tempo, o Hal Jordan encontra o Parallax de novo. O Parallax absorve o Hal Jordan, que o Hal Jordan pede, descarrega completamente o anel, né? Só que o Guy Gardner traz o quadro real pra frente do Parallax. Quando o Parallax vê o quadro, acaba libertando o Guy Gardner e o Hal Jordan junto. Aí aparecem o Ganted e a Said, né? A outra guardiã. Mas agora só uma coisa. Uma das coisas que ajuda o Kyle Rayner a se libertar é o Hal Jordan conversando com ele, né? Desenrolando com ele. E é aí que eu falo que ele não é um babaca como o Felipe acha. Porque exato. Ele... Ah, caralho. Ele é a fonte de inspiração para o Rainer. É o fim. Não enquanto vivemos. No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará à minha visão. E aqueles que cultuam o mal, temam o meu poder, a luz do Lanterna Verde. Bom, a gente já tá chegando já no final, né? O Kyle é libertado do Parallax. O Ganted e a Said aparecem com as baterias de cada um deles e divide o Parallax em 4. Isso, aí só uma coisa. Ganted e Said são os dois únicos guardiões que assumem... Possuem nome. Assumem que têm sentimentos, adquirem nomes pra cada um e são os únicos que realmente têm algum pingo de sabedoria mesmo. Porque o resto... É porque todos os outros guardiões são iguais vulcanos. Thanos. Uhum. Eu também gostei. Nessa história você também entendeu por que, que o Super Cyborg se tornou um sinistro. Que ele literalmente fez um acordo com o Antimonitor, pedindo pra que o Antimonitor o mate. Ele não aguenta mais a vida de imortal. Só isso, ele quer morrer. Eu sou obrigado a dizer uma coisa, eu fiquei com pena do Super Cyborg, cara. Porque assim, ele é mal porque ele quer morrer, cara. Ele não é mal. Antes ele era mal porque era mal, né? Isso que eu acho foda. Ele procura o perigo com a intenção do perigo acabar com ele. É que assim. Ele tá procurando o lado errado, né? Ele poderia ter entrado pros titãs e lá era 100% certeza de morrer. É, todos os membros dos titãs, menos os principais, já morreram uma vez. Muitos dos principais já morreram também. Ai, cara, é um absurdo. E também você vê o Superemo vindo pra Terra, né? Escrutizando aqui. Ele quase é derrotado. Queria perguntar uma coisa, não sei se continuarem. Ah. Por que caralhas esta merda dessa guerra foi trazida pra Terra? É por causa do 52. As histórias 52 dos 52 universos que estão sobre a Terra original, né? O objetivo do Anti-Monitor ligado ao Sinistro é alcançar a Terra, porque eles destruindo a Terra, eles teriam acesso às outras 52 dimensões. E destruiriam as outras 52 dimensões também. Aí não é sobre a porra, por cima de porra. Oh, então, eles destroem tudo e aí faz o quê? É, voltam pro universo da antimatéria que vai tomar controle de tudo. Vai ser o único que vai existir. É. E por que esse caralho desse Anti-Monitor que consome a Terra com peido não fez nada, cara? Te dá a impressão que, na verdade, o Anti-Monitor tá enfraquecido. Eu também percebi a mesma coisa, cara. Tá muito gratuito isso aí, cara. Te dá a impressão que ele ainda está enfraquecido desde a Crise das Infinitas Terras. Ô, Felipe, não vamos esquecer que essa trilogia ainda não foi terminada, né? Ainda tem a Black Knight aí pra... E já tá começando a aparecer aí. A gente não vai dar spoiler agora, não, que tá muito boa. Ah, deixa eu contar spoiler. Não, porra. Aí você tem o Ion enfrentando o Superemo. Sim, ainda não explicaram Sodanyat, Ion e essas coisas. Ficaram Sodanyat, o Sodanyat vem pra Terra, os Guardiões chegam, ó. Galera que resgatou o Ion, vem cá. Galera, Sodanyat, vem cá. Ó, você vai ser o Lanterna Verde mais poderoso. Tô aqui, vamos fundir, vai lá lutar contra o Superemo. Só isso que acontece, pô. Não é explicado por quê, não sei o quê, por que mais. Não, claro que é, assim, ele... Em determinado momento da guerra, os Guardiões chegam pro Sodanyat e falam que ele é um Lanterna Verde muito importante. Acho que eles até falam que ele é o Lanterna Verde da profecia e tal. E tipo, ele não entende exatamente por isso, né? Mas aí eles acabam liberando o poder do Ion pra dentro do Sodanyat. Aí o Sodanyat lá, empolgadão, como Ion parte pra cima do Superemo, os dois caem na porrada, né? Aí no meio da porrada, ele acaba descobrindo que ele é um Daxamita. Ou Dashamita. Vai de cada um. Não, ele já sabia, claro. Nasceu Dashamita, já sabia. É, mas ele não sabia. Acaba descobrindo a vantagem que ele ganha por ser um Daxamita na Terra. Aí é que tá. Eu me decepcionei muito com o Sodanyat, porque eu li a história do Alan Moore antes. Então, quando ele disse que o Sodanyat ia ser o maior Lanterna Verde de todos, eu imaginei que não ia ser só por conta de poder, ia ser uma qualidade moral. Alguma sabe o que tinha assim, problema da luta do Sodanyat com o Superemo? Cara, o Sodanyat tá com o poder do Ion dentro dele. Do Superman, que ele já tem. Superman, que ele já tem. E com o Anel Verde ainda por cima. Ele tá com os três ainda. Ele tem os três poderes juntos. Uh-huh. O Superemo, ele só tem um anel amarelo normal. Que não usa. Que não usa muito. E o poder do Superman. Não, nem anel amarelo. É só o poder do Superman mesmo. Ah, é verdade. Ele se descarta do anel. Tá certo. E o que acontece? O Superemo enfia um cano de chumbo nas costas do Sodanyat. Porra, cara. Eu fico muito puto com isso. Sabe por quê? Porque assim, quando eu vi que eles iam cair na porrada, eu falei, cara, eu sou fã do Prime, mas tipo, acabou pra ele. Não tem como ele sair vivo, sabe? Pensei logo, ele vai tomar a sua federal, sabe? Ele vai pra muito. Porque o cara é mistura do Superman com o Kyle Rayner com o Hal Jordan, sabe? Tipo, tudo num só. E ainda é um moleque, ou seja, ele não tem limite, sabe? Ele é emo, cara. Super emo, ele é emo. Me enfia um cano de chumbo nas costas. Nos rins, ainda por cima do cara. Aí o anel começa. Envenenamento de chumbo detectado. O cara começa a se foder e apanha. Só uma dando assim, no meio da guerra, no meio da luta deles dois, tem um bagulho engraçado, né? Como a gente falou, o Super emo ainda é um moleque, né? É um idiota. Então ele pega uma lápide, ele escreve a seguinte frase com a visão de calor. Aqui já é Ion. Com grandes poderes vem grande banalidade. Eu não queria ter visto essa frase no original. Caraca, cara. Quando eu vi isso aí, eu ri demais, cara. Caraca, ia descer foda. Aí, na outra lápide, ele escreve uma coisa que tu vê que é uma coisa escrita feita por um garotinho mesmo, né? Ele escreve. Aqui já é uma terra que nunca deveria ter existido. Blá, blá, blá. Essa deveria ser minha terra. O túmulo do impulso, que ele escreve. Aqui já é o garoto mais burro do cemitério. É um moleque mesmo, né, cara? É um requinte, né, cara? Um viadinho, convenhamos. Flash 2, o garoto mais burro da... Elfim! Não enquanto vivemos. No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará à minha visão. E aqueles que cultuam o mal, temam o meu poder, a luz do Lanterna Verde. O que acontece? O Sudanhate toma uma surra federal, apanha muito, como a Amada falou, começa pelo envenenamento de chumbo. Quando tu vai ver, ele já tá lá, carregado. Ninguém explicou ainda que os Dashamitas, eles vêm de um planeta do Sol Vermelho, muito similar a Krypton, e sob a luz do Sol Amarelo, eles ganham os mesmos poderes do Superman. Só que a invulnerabilidade deles é inversa. Eles são vulneráveis ao chumbo, ao invés da Kryptonita. E sempre que eles entram em contato com o chumbo, o envenenamento é irreversível. Exato. No momento em que eles são contaminados, eles morrem. Só que a Terra, mesmo que eles não tenham contato direto com o chumbo, a Terra é um planeta tão impregnado de chumbo que a presença deles por muito tempo aqui provoca a morte deles. Exato. Isso é justificado até com o Mon-El da Legião. Sim, o Mon-El, ele vai pra Zona Fantasma justamente quase... Não, o Mon-El tem contato direto com o chumbo, mas ele começa a passar mal desde antes. E o Sodan-Yat, ele não tava sentindo a presença do chumbo na Terra por causa do Anel. Então, isso aí já responde a pergunta que eu ia fazer, né? Por que nunca tinha vindo algum Dashamita pra Terra, né? Essa veio, é a... Eles já vieram. Sabe a invasão? Que é... Sei, a dos caçadores, né? Vieram um grupo de Dashamitas pra cá. Isso, só vieram vários. Vários. Eles bateram federal no Superman, pô. Pois é. Só que eles começaram a passar mal, o Superman entendeu isso e mandou eles irem pra fora do planeta. É quando eles foram, contaram, ó, tal, e os Dashamitas se aliaram ao Superman. E na história do Sodanya, no especial do Ion, explica também que eles são muito xenofóbicos. Eles têm medo de qualquer ser alienígena e evitam sair do planeta deles ao máximo. Tanto que o único alienígena que eles respeitam mais ou menos é o Super-Homem, que eles consideram os kryptonianos como irmãos. Que não deixa de ser, né? Um parente distante, mas é. Aham, por causa da similaridade dos poderes. Bom, mas continuando, aí tem a Terra, pode dizer que a Terra tá morrendo, porque tá o Super-Homem acabando com a Terra, com os elas da Terra, até que nos 45 do segundo tempo chega o Exército Verde, todo mundo com o anel assim por cima. E parte pra cima deles, revertendo o jogo. Entre eles, o Hal Jordan e os outros três terráqueos, John Stewart e o Kyle Rayner, agora já sem a influência do Parallax, e o Guy Gardner, já junto com o Saeed e o Gantek. E os dois guardiões contam pra eles a profecia da noite mais densa, pelo menos o começo dela. A noite mais densa vai ser desencadeada pelo surgimento da tropa sinistra, que é a tropa amarela. Exato, aí eles começam a falar que foi isso que o Amada falou. Que a noite mais densa, que seria o que conta. É o que conta o fim da tropa ou o fim do universo? Fim do universo inteiro, um fim da vida. Fim da existência, né? No caso, a noite mais densa, como o Felipe falou, seria o apocalipse, em que aconteceria o fim da existência. E uma prova de que isso estaria acontecendo seria o surgimento de uma tropa que defenderia, né? Uma tropa amarela que se relacionaria com o medo. E que isso acabaria desencadeando o nascimento de outras tropas, cada de cor diferente, fazendo. Seriam as sete cores do arco-íris, né? Seria uma cor a cada cor do arco-íris. As Amoranas, que vão ser as guardiãs da cor violeta. Que o pessoal já deve lembrar, né? Que representa o amor. A vermelha, que representa a fúria, a raiva, ódio, ou como querer chamar. Aí o Índigo, que é uma, na verdade é uma tribo. Não é nem uma tropa, é uma tribo. É, tipo, essa tropa Índigo, ela toda cheia de mistério, tipo. Exato. Ninguém sabe os poderes. E Índigo também não é uma cor, é o nome de uma pessoa. Não, esse é o... Índigo é o nome da cor? É o nome da cor. Índigo ou azul anil. Pra quem conhece. É, seria uma espécie de... É um azul quase... Mas a líder da tropa Índigo se chama Índigo. Ah, é? Nossa, é. No site do Felipe tem a foto de todas as tropas reunidas, aí tem lá a líder Índigo. Aí também surge a tropa laranja. Na verdade não é uma tropa laranja, né? É um único indivíduo. Não, mas tem mais de um, cara. Não, mas é assim. Não, aquela... todos os outros ele cria da própria cabeça dele. Não cria da cabeça dele. O anel. Criaturas. Né? Quando ele do mata anel. Alguém, a pessoa que ele matou, o anel cria uma cópia dessa vira um pessoa. Vira um construto do anel. Ele não consegue copiar construtos como os verdes. Ele cria fantasmas das pessoas que ele matou. Exato. Aí a última tropa a surgir seria a tropa azul. Aí a final da tropa sinês, combina com a batalha na Terra, né? O antimonitor, os guardiões enfrentando o antimonitor. O Hal Jordan indo cair de cara em cima. O Hal Jordan e o Kyle Rayner caindo de cara em cima do sinês. Aí agora, cara, vamos resumir. Uma porrada desenfreada pra no final os inimigos fugirem. Eu só não gostei não, uma é coisa porque do... é assim, o Kyle começa a apresentar a mesma doença da mãe do o Kyle não, o Guy Gardner, começa a apresentar a mesma doença da mãe do Kyle. Aí ele começa a tossir, cuspir um treco amarelo e tudo mais, aí chega nato com uma injeção. Pensei, é a cura pra essa doença, né? Não, não, não é a cura, não. É um vírus lanterna verde, ele tá caçando esse vírus chinês faz tempo. É o fim. Não enquanto vivemos. No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará à minha visão. Ah, e aqueles que cultuam o mal, temam o meu poder, a luz do Lanterna Verde. Pulamos uma parte importante, que nesse meio tempo o Anti-Monitor, os Guardiões do Universo aparecem na Terra pra enfrentar pessoalmente o Anti-Monitor. Exato. Olha aí, tá vendo? Ele teve um adversário de peso, né? Tiveram os 12 anõezinhos lá pra lutar contra ele. E ele mata um dos Guardiões e esse Guardião se sacrifica ainda tentando derrotar o Anti-Monitor. É uma Guardiã, ela acaba sendo segurada pela mão do Anti-Monitor e acaba se queimando. Mas, além dela, um dos Guardiões morre. Não, mas ele morre tentando matar o Super. Ah, é, o Super Emo. O Super Emo lá tá lá esmagando a cabeça dele e falando, não sabia que um guardião sangrava azul. Aí o guardião fala, a gente não sangra azul, a gente morre quando tá liberando luz. Aí você vê o Super Emo sumindo da face da Terra, literalmente. Aí depois o Super Emo é visto só em contagem regressiva, né? Não, ele... Um pouco antes dessa luta, o que acontece? O Anti-Monitor tá lá todo fudidaço, o Super Emo se revolta e fala, eu cansei de você, cansei, literalmente. Pega o corpo do Anti-Monitor e joga no espaço. Enquanto isso, o Hal Jordan e o Sinestro estão lá, o pau comendo, literalmente. Bateu, cara. O Hal Jordan pega um pedaço de madeira e quebra na cabeça do Sinestro. Ei, aquele corpo magrelo do Sinestro sem anel, não aguenta. Essas porradas sem anel são as melhores, cara. O engraçado é que é o Sinestro. Dois contra um. É dois contra um, literalmente. E o Sinestro tá ganhando a briga. O Sinestro também está bundas, né, cara? Enquanto isso, a tropa tá ganhando. Tá ganhando. A única diferença é o Super Emo, que tá lá fodendo tudo, né? Aí esse guardião se sacrifica pra conseguir destruir o Super Emo e outras coisas. Aí a guerra acaba nesse período. Por causa da derrota do Sinestro, da destruição do mundo dele e do Super Cyborg, e o Super Emo sendo morto, a tropa Sinestro começa a debandar, começa a fugir do planeta. Mas, mais pra frente, a gente vê que isso é apenas temporário, né? Exato. Você tem vários epílogos nessa história. O primeiro é o... mostrando... Não, esse daí é contado no meio. Primeiro são os dois guardiões. Não, é o do Super Emo. Primeiro os guardiões falando que eles vão ter que fazer mais 9 leis. A primeira lei foi escrita. Vão ter mais leis sendo escritas. O outro mostrando que o Super Emo tá vivo. Não me engano, parece que ele foi jogado no futuro, né? Aham. Vai voltar a aparecer em Legião dos Três Mundos. Mostrando em outro planeta o Asaid e o Gunther se juntando pra formar a Tropa Azul. Você vê o primeiro anel da Tropa Azul. Os caçadores cósmicos encontrando o corpo, os restos mortais do Cyborg, começando a reconstruir ele, porque ele... Esse cara tá na merda, né, meu? Não importa se ele tá quase morrendo, sempre aparece alguém que ressuscita ele. O cara não pode nem morrer em paz, cara. Ó, cara, foi o que eu falei, eu tenho pena dele, cara, sério. Eu também, por isso que eu gosto dele. Da e próxima também, vez ele vira herói... A melhor parte dessa saga, o destino do corpo do Anti-Monitor. O Anti-Monitor vai plantar um planeta. Quem tá mais empolgado pra contar essa parte? Quem? Você. O Anti-Monitor cai num planeta desconhecido, ninguém fala que num lugar desconhecido, né? É, num lugar desconhecido. Aí uma voz sinistra fala: é ele, o Anti-Monitor, levante. Enquanto o Anti-Monitor tá gritando, vários fragmentos negros começam a cobrir ele. Não, e assim, tu vê a inferioridade do Anti-Monitor diante dessa coisa aí, né? Porque o Anti-Monitor tá que nem a menininha. Exato, tá totalmente destruído, já tá fudido. E você vê o surgimento de uma bateria negra. E também o epílogo, né? Aí é o epílogo que é aí que a gente se liga. Quer dizer, quem acompanhava as notícias já tinha se ligado. Mas pra quem só lia as HQs, só aí percebe que tudo não passou de um plano de Geoff Johns, que a todo momento ele queria fazer trilogia. Aí começou com... Ah, não, minto. Eu tava lendo, eu li essa última edição junto dos Estados Unidos. Na época, não tinha sido noticiado isso. Isso foi revelado na própria revista. Se eu não me engano, foi isso. Porque todo mundo queria explodir a cabeça. Foi revelado que tudo não passava de um plano do Geoff Johns. Tyrion da trilogia dele, né? Que a primeira parte foi o Renascimento, a segunda foi a Guerra dos Anéis, e a terceira é o a Darkest Night, né? A Noite Mais Densa, que tá pra começar, né, galera? Não começou ainda não, né? Mas tá pra começar. E já tá tendo prelúdios, que mostra... Ah, deixa eu contar um spoiler. Não. Depende do podcast. Não gravando. Não, vamos, peraí, vamos fazer uma pausa, aí ele conta o spoiler, aí a gente fala de novo, porque se não gostar, a gente corta. Não, esse spoiler é forte, cara. 45 minutos depois. O Geoff Jones já dizia que já tinha planos de tomar, de criar essas tropas arco-íris aí, baseado em histórias antigas da DC. E na revista do Superman, qual era a capa que eu mandei? Ah, aqui está. Na revista Action Comics 862, aparece uma garota legionária que tem todos os poderes de todas as tropas. O nome dela é Rainbow Gill. Ela é uma legionária, na verdade ela é uma legionária reserva, é de um time de... Como que é o nome dela? Rainbow? Rainbow Grill. Rainbow, como é? Espera, tranquilo. Rainbow Grill, né, cara? Grill, que meu... George Foreman. George Foreman. Eu tentando falar inglês, é uma coisa... Sim, essa garota, ela tinha o poder de manifestar várias formas de energia baseadas em sentimentos. E os sentimentos que ela manifesta e as cores que ela manifesta com esses sentimentos são exatamente iguais aos das muitas tropas do que o Geoff Jones falou. Essa história já foi publicada no Brasil. Cada sentimento, ela muda, é isso? É. O poder dos poderes também. Se ela tiver diarreia, ela fica marrom. O animal, desde quando diarreia é sentimento, ô jegue? Não, você não sente fome, você sente sentimento. Ela não muda, cara, de cor, ela fica com aquela aura ao redor dela, igual a... É um sentimento, cara, diarreia é um sentimento horrível, cara. Depois dessa, a gente vai encerrar. Ah, não, não encerra agora não, vamos falar um pouco do que aconteceu já na revista do Lanterna Verde, que já saiu aqui, tipo o surgimento do Lanternas Alfa. Ah, sim, pode falar. Sim, já na revista do Lanternas Verde, já lançada aqui no Brasil, nós vemos o prelúdio do que vai ser a Blackest Night, e a primeira grande revelação, a primeira grande mudança é a criação dos Lanternas Alfas, que no final das contas são a mistura do Lanterna Verde com o Caçador Cósmico. Só que eu não gostei desses Lanternas Alfas, eu achei que eles são o desperdício de bons personagens. Cara, isso aí, no contexto da história em si, foi um retrocesso, né, cara? É aquela coisa, né? Caçadores têm um nível 1, digamos assim. Caçadores são level 1, os Lanternas Verdes são level 2. Aí os animais vêm e transformam o pessoal de lanterna de nível 2 em nível 1,5. Porra, onde é que você viu isso? Rebridem, indo por cima, todo mundo lembra do problema que eles tiveram com os caçadores. Os caçadores consideraram os guardiões, e também todos eles juntos, como a origem de todo o problema no universo. Por isso que se voltaram contra os guardiões. E depois de um tempo passaram a considerar a vida a origem do problema no universo. É, porque os guardiões surgiram com os primeiros sinais de vida no universo. Pô, os guardiões são os caçadores são os malucos, cara, isso assim. Aí o que os caçadores fizeram? Eles literalmente dizimaram toda a vida de um setor cósmico, o setor 666, se não me engano. É? Eu tô certo ou não? Eu não lembro mais. Deixa para os ouvintes comentar. É, os ouvintes que descubram, mas se não me engano, o setor 666. Ó, não, o negócio é o seguinte, quero saber de cada um de vocês, o que vocês acharam dessa saga, se elas... superou ou não as estatísticas de cada um. Pra mim, é assim, tem vilões que deveriam ter sido maiores e não foram. Já, todo mundo já percebeu que os dois foram o Antimonitor e o Super Emo. Pra mim, o Antimonitor tinha que ter sido melhor do que deveria que apareceu. Pra mim, apesar dessas falhas que ele falou, não são nem falhas, né? Coisas que poderiam melhorar a história. Eu achei uma seca foda pra caralho, sabe? Minha cabeça explodia a cada página quando eu tava lendo, entendeu? E é isso, uma seca muito boa mesmo, recomendo a todos a comprarem. Um dos maiores epic win da DC nos últimos tempos. Foi o que a gente falou, né, cara? É trabalho do Geoff Jones, sabe? Não é coisa de pouca qualidade, é coisa de altíssima qualidade. E é por isso que eu sou fã dele, cara. É por isso que eu digo, o Felipe vai me bater, mas eu digo que ele é melhor que o Grant Morrison. Ah, se fuder. E as consequências que a Guerra Sinistra vai causar no universo DC são muito. É, só um exemplo é que assim, a Guerra Sinistra acaba na edição 4 brasileira, né? Do Dimensão DC. As consequências vão até edição 8. Não, na verdade ela acaba na 5. Ah, não, na 4. Na 5 é só consequências diretas. Isso. E o Gavião aí, o que você achou? Cara, eu gostei bastante. A Tropa dos Lanternas Verdes é uma coisa que já dá muito pano pra manga pra histórias boas. Eu tempo, e eu gostei principalmente porque ela mostra o funcionamento interno da tropa. Eu gostei de ver lá o Salak funcionando, o Mogo funcionando, cada um, os Lanternas Perdidos, que são personagens que eu gostei bastante, e esses Lanternas Mais Obscuros que tiveram sua chance de aparecer. E se ficou alguma coisa a desejar, foi o Soldan Yato, que eu esperava mais dele. Mas de resto, foi uma senhora, é uma saga que eu achei até melhor do que a Crise Infinita, e que então, eu achei ela e mais coesa do que a Crise Final. É verdade. Até e esperava Black Ass Night. Agora já tá começando. Quem tá acompanhando a edição brasileira tá percebendo que já tá surgindo. Os Lanternas Vermelhas já estão surgindo. Mano, quando apareceu os Lanternas. O indício, né? Dos Lanternas Vermelhos aqui no Brasil, moleque, aí eu tive um orgasmo lendo, cara. Sério. Ai, caralho, cara. Nossa, cara, fanboy é uma desgraça, cara. A primeira Lanterna Vermelha que o pessoal vê, ela sendo recrutada, é a Lyra. A Lyra foi expulsa. No futuro, evite declarações como essa. São isso que dá má fama aos nerds. É, cara. Nossa, que fanboy é um lixo, cara. Tu quer reclamar de mim? Eu que sou fanboy, né, Felipe? Eu não sou fanboy. Eu admiro o bom trabalho de quem escreve bem. Admiro o caralho. Tu já me admitia que tu daria pro Grant Morrison? Não, eu daria um beijo na testa dele. Só isso. Ah, e eu sou fanboy, eu sou gay, né? Tá. É o fim. Não enquanto vivemos. No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará à minha visão. Ah, e aqueles que cultuam o mal, temam o meu poder, a luz do Lanterna Verde. Sinestro Corps é uma história cheia de porrada, com pouco conteúdo. Não, pouco não. Vai se ferrar. Ah, essa é um respaldo. O que o Alan Moore fez é fácil ser Geoff Jones, cara. É muito fácil. Ah, então vai lá e tira o lugar dele, bonzão. É facião. Eu não sou escritor, eu sou um leitor e eu faço críticas a quem escreve. É justo. É o fim. Não enquanto vivemos. No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará à minha visão. Ah, e aqueles que cultuam o mal, temam o meu poder, a luz do Lanterna Verde. Então é isso, pessoal. O Sinestro Corps tá aí, nossa, que falta pra caralho. Comprem Dimensão DC, o Mix, procurem desse primeiro. Aproveita que ainda tá na. Que o último que saiu foi 9, então dá tempo pra vocês pegarem esse Mix desde o começo, que vocês vão se divertir bastante. Isso, comprem a partir do número 5 ou 6, que é quando começa o Gladiador Dourado, que aí é legal, o resto não importa. Não, compre desde o número 1. Compre o número 1, o número 1 vem com chaveiro, pô. Chaveiro muito bom. Eu tenho chaveirinho agora. Eu tenho chaveirinho do Lanterna Verde. Eu comprei. Vai, dá o stop nessa merda. Sai, come que eles. Um abraço. She's someone we'll be looking